Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Isso aí, galera, começando aqui mais um Games Foda Live. Dessa vez com Lady Gaga, porque eu esqueci, não consegui, eu cheguei atrasado, na verdade, e não consegui baixar música nenhuma. É isso aí! Lady Gaga. Estamos aqui hoje com quem é que tá aqui hoje? Hoje o pessoal vai se apresentar tudo cagado hoje. Se apresenta aí, galera, por favor. Começando pelo gordinho que deu risada aí. Eu sou o Celos. Estou aqui como Nelzão, mesmo personagem de sempre. Cara, vocês estão me ouvindo? Estamos. Olha a hora que o cara vai pensar. Não, ainda bem, é que meu PC dá umas travadas loucas. Eu espero que as pessoas em casa estejam ouvindo também. Porque o meu monitor congelou, assim. Eu só tô ouvindo vocês. Ah, então, bom, cara. Mas tá certo. O que importa é a voz. Essa voz linda sua de negro, puro ébano. É, e eu que tô perguntando agora se tá funcionando, eu sou o Celos. E daí não tem... sou o cara que curte Furry de Sonic, esse é o que se apresentou antes. O Afro, no caso. Aí, esse. Não. Tem, já se apresenta aí o cara com o trejeito mais engraçado do mundo, Afro. Eu sou o Luigi, não sou Afro coisa nenhuma. Não, você é o Afro, mas siga. Não, é verdade, mas... Não, no site ele é conhecido como... Não, no site é como isso, não posso ser duas coisas ao mesmo tempo. Nossa, eu tenho certeza que um dia você vai aparecer, sei lá, na BGS desse ano. Alguém vai reconhecer a gente e eu vou falar, ó, esse aqui é o Afro, a pessoa puta, Afro, adoro seus textos e tal. Ele desistiu no meio. e eu que só tô zoando as pessoas aqui, eu sou o Guerra. Prazer. Cara que bonito. Jogos de corrida. E aí, o cara dos jogos de corrida. Acabou, não tem mais ninguém? Nem você. Tem você. Tem você. Eu sou o Guerra, namorado do Rinks. Eu sou o Rinks, noivo do Guerra. Senpai do Guerra. Ele fica se perguntando se eu notei ele. O Rinks tem essa fama de machistão e no fim é tudo enrustido, né? Que clichê. Pois é. Sim, verdade, acho que todo mundo já sabia. Eu fui numa feira de animes esse tempo atrás e tava combinado já que se eu conseguisse assim, eu poderia dar um beijo na... esse é o barulho da minha cachorra, desculpa gente, ela que a minha mulher chegou e ela vai chorar mesmo, não tem o que fazer. Tava combinado na última feira de anime que eu tava, que se eu conseguisse dar um selinho na Queen Bee, eu poderia dar sossegado, e a Queen Bee ela é transexual, então eu sou um cara totalmente sem preconceitos, eu gosto de dar beijo na boca de todo mundo mesmo, é isso aí. Então me explica como é que é uma feira de anime, é o que? Um pastel com caldo de cana, assim, o cara com a banana de Naruto? Olha, desde a minha adolescência eu nunca entendi, cara, e eu continuo não entendendo, mas... Eu acho que uma feira de animes é mais ou menos quando é que eles comem aqueles miojos que o Naruto gosta. Em vez de pastel, é miojo. Eu vou contar um negócio muito engraçado, que eu tava lá nessa feirinha de anime aí, e aí tinha uma galerinha comendo o Dom, sei lá o quê, e daí eles ficavam imitando o Naruto, tá ligado, cara? E é sério. Nossa, ficando com uma vozinha bem fininha, assim, falando, Itadakimasu, não sei o que lá, e nossa, cara, irado, eu fiquei irado. Com muita vergonha. Puta, ô, Nel. Paga um pau. Lembra do dia que eu fui convidar você pro site? É. E apareceu uma emissora japonesa, a gente tava na Liberdade comendo lamen. Nossa, verdade, a gente tava ridículo, lá comendo lamen. Ridículo. E aí chegou os caras e começaram a filmar, a gente. Pô, tem os caras brasileiros aqui, só que eles estão comendo comida de outros países, olha só que raro. Só que eles falam em japonês, eu acho que eles falaram isso, né? Não sei se foi isso mesmo. É, tipo, a gente tava comendo lamen, né, no Asca, aqui em São Paulo é bem famoso, ali na Liberdade. Só que justo nesse maldito dia, tinha uma emissora japonesa, provavelmente falando sobre a colônia daqui e tudo mais. Aí olharam pra minha cara e pensaram, nossa, é esse mesmo, não tem imagem melhor do Brasil do que esse negro estranho de dreads. Tomando cuidado pra não passar os dreads na bacia de lava e assim. Aí eles pediram pra eu fazer aquele esquema, tipo, pra câmera, de pegar o troço com o hashi e chupar, fazendo aquele barulhão nojento. Só que eu não sei fazer nenhuma das duas coisas. E fazer o joinha depois. É, eu como de colher. Puta. Eu como de colher, em vez de chupar o macarrão, eu corto com os dentes. E os caras acharam que eu ia manjar, assim, tipo, na maior. E eu tinha que falar, virar pra câmera e falar que tava gostoso. Foi horrível, foi péssimo. Assim, cara. Deixa eu só entender, peraí, só um segundo. Tá. Quando vocês foram... Quando você foi recrutar o Neozão, você levou ele no Aspa? Aham. Uhum. E você me recrutou, tipo, pelo Twitter, assim? É. Mas que... Assim, cara, se você estivesse em São Paulo, a gente ia num boteco qualquer aí. Não, tudo bem. Tô... Não fica assim, Guerra. Tô só anotando. É, falando assim, só o Neozão que ganha esse tratamento especial, nenhum outro membro. Ah, que é, tem esse. Só pra vocês entenderem, tem alguém vazando o som aí, só pra avisar, viu? Abaixa o volume do fone de vocês, seus viados, como se ele não tivesse aprendido ainda. Mas anyway, o negócio que eu ia falar é que nerd é tão filha da puta que até os nerd pegadores são awkward, tá ligado? Que tinha um monte de cara oferecendo pra dar selinho nas minas. E daí eu ficava... Só que eles não falavam dar selinho nas minas, eles simplesmente especificaram que selinhos grátis. Aí eu ficava oferecendo pra eles se eles queriam um selinho meu, né? E a molecada fica meio constrangida, assim, não sabe levar na moral o bagulho. Aí o único que teve a moral de zoar da minha cara, aí eu retruquei na hora, assim, que eu já tinha pensado na resposta. Falei assim, meu amigo, você tem, antes de você beijar a mina, aprender português. Selinho é com S, você escreveu selinho com C, cara. Essa é a coisa mais ridícula que eu vi na minha caralho. Vida em anos. Daí ele ficou, tipo, tão sem graça que eu acho que ele saiu do evento, assim, e foi chorar, tá ligado? Talvez tenha cometido suicídio. Aliás, história muito boa aqui de selinho em evento de anime, nosso grande amigo Yoshi, que não são todos conhecem, mas ele foi lá, disse lá, foi dar um selinho numa menina ali no evento, e depois pediu pra ela pagar 12 centavos pra ele. E ele conseguiu. Nossa, verdade. Que show. Cara, vem essas feiras de animes, mangás e desenhos japoneses. É muito fácil tirar vantagem das pessoas, porque nessa época esse amigo nosso era muito pedinte. Ele ia pra evento pra tirar dinheiro das pessoas e talvez selinhos. É isso então, aí. Então, na verdade, cara, a última feira de anime que eu fui por vontade própria, assim, que nessa última eu fui pra levar minha sobrinha, né? A última que eu fui, claro, assim... Claro. Não, mas é que assim, é sério, eu gosto de anime, não escondo, mas... O bagulho é pra moleque mesmo, né, velho? Mas a última que eu fui foi a Anime Friends, que surgiu essa modinha de plaquinha. Nossa, que raiva que me dá desse bagulho. Foi, foi essa Anime Friends. Tipo, eu tinha ido em todas as Anime Friends desde então e não existia isso. Aí a última que eu fui foi quando surgiu a modinha de plaquinha, tá ligado? E era, tipo, ridículo. Eu conheci um cara que ele se vestiu de Seiya, aí ele saía pela Anime Friends inteira pedindo pra dar soco nele. E dar um real ou 50 centavos pra você dar um soco nele, tá ligado? Só que ninguém tinha as moral de dar um soco de verdade no cara, que é tudo nerd. E pagava um real pra dar um soquinho no braço dele, tá ligado? Pra tirar foto dando soco no Seiya. O cara ganhou uns 100 reais, assim, sem brincadeira. Assim, caralho. No, nossa, no evento. Dar um soco no cara desse, assim, eu dá 10 conto pra ele, assim, ó. Aí, bicho. Cara, o pior... Aí. O pior do que mensagem escrita na plaquinha é quando tem uma votação. É. E o cara divide a placa no meio e faz uma pergunta esdrúxula, sem sentido nenhum. Por exemplo, Goku ou Seiya? Aí ele vai contando os votos, aí as pessoas olham na plaquinha e falam: ah, Seiya, com certeza. Aí ele anota lá e sai andando. Isso sempre me deixou muito puto, não sei porquê. Tem uma em especial que me deixou bastante nervoso. E é, aconteceu quando eu fui no Anime Friends, acho que foi o único Anime Friends que eu fui, que foi no de 2010. Ou 2011, não lembro agora. Mas os caras estavam com uma plaquinha lá e tava na plaquinha: não é desenho, é anime. What? Porque quando você fala que é desenho, os caras ficam nervosos, porque não tem. É anime, desenho, é desenho japonês. Sim, desenho Scooby-Doo, é Tom e Jerry. Eu já tive essa época, eu sei como é. É que parece que é um desenho animado, mas na verdade são atores reais ali. Eles existem de verdade. Mas... essa época é foda, assim, dá um descanso pros loucos que... E eu não sei porquê também, com sorte eles amadurecem. Eu não sei porquê, mas acho que por causa do meu cabelo, uma mina e um cara que eu não tenho a mínima ideia de quem são, vieram me perguntar o que era melhor, Guns N' Roses ou Nirvana, e mandaram eu marcar na plaquinha deles. Aí eu dei uma lição, assim, pra eles, eu fiquei, tipo, eu segurei eles uns 10 minutos, assim, 10 minutos exagero, mas eu segurei eles bastante explicando pra eles que não tinha nada a ver Guns N' Roses e Nirvana, e que Guns N' Roses era uma puta de uma bosta, assim, tá ligado? E... é, eu acho que posso mudar de assunto completamente e dar um recado pra galera aí? Pode, vai. A gente não vai ficar falando de anime. Não. Nem de novo. Um dia o Afro vai sair, sabe aqueles artistas bem excêntricos que saem da banda e montam carreira solo? O Afro vai sair do site e vai montar o Animes Foda. É lá o podcast vai ser todo sobre isso. Vai ser só ele falando, entendeu? Sim, vai ser só eu e vai ser mais organizado que essa porra. Então, mas então... É claro, né? Vai só organizar assim uma pessoa. Não. Mas enfim na semana passada... Dando um recado aí pra galera, na semana passada o Tube e eu, a gente participou de outro podcast dos caras do Max Ribo, que é o Daniel, esqueci o sobrenome. Boa. E ilustra as tirinhas deles, e o Pedro Falcão, que alguns devem conhecer do Kotaku Brasil, só que agora Ele saiu de lá. E porra, foi bem legal, entrem no site deles aí depois, eles fizeram um jabá pra gente, eu tô retribuindo. Só que agora vai ficar meio datado. Pra vocês verem como esse lance de podcast é bizarro, a gente começou a gravação falando do voo que sumiu, rolando altas teorias e tal. Aí eu falei, segundo eu divulgo, que ainda vai estar em tempo. Aí acharam a porra do avião hoje. Com certeza. Mas... destroços ou inteiro? Não acompanhei notícias hoje. E falaram que tava no Oceano Índico, que não há sobreviventes, e eu não vi o detalhe porque eu tava trabalhando, mas alguém aí deve saber. Não tem detalhe, foi isso mesmo que os caras lá da Malásia falaram. Caiu no Índico, não tem sobrevivente. Assim, não tem nada a ver com o tema também nosso hoje, mas eu fico feliz, assim, um alívio pra família, mas lá dentro eu fico meio triste de terem achado o avião, sabe, porque... Eu sempre espero que, porra, poderia ter sido um alienígena, ou, por exemplo, igual o Putin, eu sei que não vai ter guerra, eu fico meio triste de não ter guerra, porque, puta, a gente poderia estar na Terceira Guerra Mundial, tá ligado? Eu fico esperando que aconteça umas coisas muito destruidoras, assim, tá ligado? Acho que a Primeira Guerra começou em 1917, né? Não, 1914. Isso, terminou em 1917, tô viajando. Terminou em 19, oficialmente, mas sim. Daí, 17, siga seu ponto. Minha noção de história tá muito lixo, mas... teoricamente, essa era a deadline pra esse século render alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o cara... 2014. Eu acho que assim, depois dessa decepção aí do avião ter sido achado e não ter sido nada extraordinário, o Putin tem que acelerar as coisas aí e jogar pelo menos um mojivinho em algum lugar aí pra dar uma agitada. Mas sabe o que foi mais tá comédia nesse lance do avião? Foi o governo malaio, porque eles estavam muito na zoeira, desde o começo, assim. É a primeira vez que eu vejo um desastre dessa proporção e o governo tá, foda-se. Aí depois eles liberam umas informações com, sei lá, uns 5 dias de atraso. O planeta inteiro pergunta pra eles, vocês sabiam que em que ponto perderam contato? Por que vocês não falaram pra ninguém? Aí eles, ninguém perguntou. É, eu acho que foi a Shana que falou até que o bagulho pareceu Chaves, né? Tipo... Ó, a Maíra perguntou se o tema de hoje é a Natália Plokonskaya. Eu não sei, eu se falei o nome dela certo? Eu não sei, mas é não realmente... Não sei, cara, quem é que fala essa língua? Eu gostaria de saber do Afro. Eu gostaria de saber do Afro se o Afro apoia ou não a apagação de pau, porque o Afro não apoia a apagação de pau pra mulheres, imaginar mulheres peladas, desenhar mulheres peladas, fotos de mulheres peladas, nada que envolva mulheres e desejo sexual por mulheres, o Afro apoia. Você apoia, Afro, toda essa festa em cima da Natália ou não? Essa festa em cima dela. Você apoia toda essa zoeira aí em cima? O que você acha do assunto? Ela é bonita, mas sei lá. É. Se tivesse uma foto bem editada dela, assim, você mandava uma no banheiro? Ou será que já tem? Já deve ter. Oh, nem de... Se você digitar. Mas o Bolívar tá dizendo que foi o governo tailandês que fez essa zoeira e não o malaio. Como o Bolívar é um grande expert de teorias da conspiração, eu acredito no julgamento dele. Bom, eu acho que... Olá. Desculpa cortar o tema, mas eu acho que já passou... Quem que chegou aí? O Rod. Ah, o Rod, parabéns. Vamos cantar parabéns. Parabéns pra você. Nessa data aqui. Feliz aniversário, velho. Ô, Gil, o Rod está completando 56 anos, pra quem não sabe. Galera, é aniversário do Rod de verdade, desejem felicidades. Não é zoeira. Sim, é verdade. Pois é. Parabéns. Mas vamos sortear o tema, né? Já foi muita merda. Não, tem que tocar a vinheta ainda, nem a vinheta nós tocamos hoje. Caralho. Tá acelerado o programa hoje. Tá, toca a vinheta e em seguida já emenda o tema aí. Sim. Vamos fast hoje. Games foda lá. O podcast da galera. Cara, eu juro pra você que a hora que você falou vou tocar a vinheta, não soou muito legal. Aqui, assim, pelo menos. Houve uma interferência. O Higgs não é muito confiável. Uma dúvida muito pertinente aqui. A gente tava, pelo menos ao vivo, com uma audiência ridícula por anos e hoje tá o dobro do normal. O que aconteceu? Max Ribo aconteceu? É isso? Não sei. Acho que é porque tem grandes celebridades como Bolívar Escobar, Maíra Testa, Barack Obama, eu, Gabe Neal, todo mundo no chat aí. Microfone mutado só pra postar. Eu acho que esse novo metagame aí que a gente criou aí de falar qualquer bosta em vez de criar um assunto, por exemplo, falar de feiras de anime e de aviões desaparecidos e de fotos pornô, eu acho que surgiu muito efeito aí. Eu acho que esse que é o resultado. Porque, 5 segundos, sejamos sinceros, de videogame a gente não manja porra nenhuma. É verdade. Pelo menos assim o pessoal extrai alguma coisa, né? Ó, vai sortear o tema, perguntou então? Cadê o Gabe Neal? Tá escondido aí. Ele só assiste, ele nem fala nada. Ele tá aí. A gente já passou no terceiro podcast, ele não vem mais. Ele foi, até o segundo ele vinha. É verdade, ele postava até, vocês perderam. Hoje nós vamos então rodar o peão aqui. Hoje o Rod que vai imitar Silvio Santos, mesmo não sabendo, porque ele é o nosso aniversariante. Tudo bem, Rod? Não. Só tenta, Rod, tenta, vai. Vamos começar. Já tô imitando, foda-se. Nossa. Então vai, Rod. Ai. Quem quer games foda? Oi! Vem cá. Nossa. Você vira a caravana de onde? Que lixo, cara. Eu nunca disse que eu era bom imitar Silvio Santos, gente. Não sei se vocês querem. Foi especialmente ruim. Cadê a lista de temas? Guerra, você? Eu não tenho lista tá de temas. Tá na tema, cabeça do céu. Lista de tema, velho. Ó, o tema número 1 é feiras de anime. Tema número 2, Natália Plokonskovski. O tema número 3, acharam o avião. O tema número 4, Uncharted. E o tema número 5, aniversário do Rod. Opa! É. Qual tema caiu? Pelo que parece, caíram todos os temas. É, aparentemente. Hoje, opa! Hoje o todo. Quebrou a roleta, assim. É, bugou tudo. A roleta o, B para, for, né? O B for Bruno tá pedindo pro Guerra imitar. Pelo menos pra anunciar o tema, faz aí, Guerra. É, mas ele não manda em mim. Esse viado não manda em mim. Esse bosta, foda-se. É, o tema é o que é isso aqui? Qual é o tema mesmo? É Uncharted. Opa, é um tema. Aê! Com muito sal, é um tema com muito assunto, não é? Eu vou até embora agora. Eu acho que o Uncharted, pelo nome já diz, tem a ver com o avião da Malásia, né? Então já tava dois temas aí. O avião aparece no terceiro, né? Só que não foi no oceano isso. Gente, não deixou de ser. Eu queria deixar claro que eu tava tipo o dia inteiro na rua, cheguei de viagem hoje de manhã, então nem eu fazia ideia de qual ia ser o tema que esses caras iam botar. Então, tipo, eu tô tão assustado com essa aleatoriedade quanto os nossos ouvintes. Eu também tô assustado, eu não faço. Sabe o que é? Você chega atrasado pra transmissão na hora que você vê, meu Deus, que merda esses caras estão falando. Eu tô pensando como sentem nossos ouvintes agora. Ah, é bonito isso, cara. É, então, Vod, assim, só pra te dar, assim, já expor o jogo pros ouvintes também, a gente só descobriu faz uns 10 minutos. Tá certo, interessante. Não, como assim 10 minutos? Uns 10 minutos. 30 segundos, cara, foi a roleta. Vai, Uncharted, daí saiu pra balada. Ó, o Vemug diz, putz, mano, detesta esse jogo, você vai adorar esse podcast. Cara, esse podcast aqui... Se prepara aí, porque vai ser incrível. Aqui a maioria é hater de Uncharted, só eu gosto, então vou ter que defender. Peraí, você gosta de Uncharted? Você não gostar de uma parada e ser hater, cara. Peraí, você gosta de alguma coisa? Eu gosto de tudo. O Afro só não gosta de Shadow of Colossus. Vamos lembrar isso pra sempre. Uma dúvida sincera. O Afro detesta Shadow of Colossus, né, Afro? Não, virou um dos meus jogos favoritos, cara. Não posso falar nada, calei a boca. Tá vendo? Nossa, esse Afro tem... Poxa, então, você. Então, alguém aqui não jogou os três? Deixou de jogar algum? Eu deixei de jogar um. Eu joguei os três. Nossa, coitado. Eu comecei a jogar o 3, mas eu tinha muitas coisas mais interessantes pra fazer na época em que ele lançou. Não rolou, com, né? Sei lá, cutucar o nariz, assim. Aí eu confesso que eu não joguei ele todo, não. Mas o 2 é bem bom. O 1 é meio morto, né? Mas o 2 é bom. Só pra constar, a gente vai falar aqui de Uncharted e não de Uncharted. Não, é de Uncharted. Porque são duas coisas diferentes. Quando a gente for falar de Castlevania, vai ser Castlevania e não Castlevania? Sim, com certeza. Castlevania Forever. Esse Castelo da Vania, a gente é um podcast brasileiro. Tomb Raider, Tomb Raider. O Uncharted, cara, eu acho que o Uncharted, assim, só pra começar, então, eu acho que ele é tipo... A melhor definição pra ele é Bravely Default, sem o Bravely, você conhece? Ele é extremamente irregular. Não, essa não é a melhor definição. Não, eu realmente não entendi. Explica aí. Porque ele é só muito regular. Ele é extremamente regular em tudo. A história é regular. O gameplay é regular. Não tem nenhum defeito terrível. Mas também não tem nenhum acerto maravilhoso. Ele é só Uncharted. Sabe, tipo, não tem nada. O que isso tem a ver com Bravely Default? Sabe? Default é tipo... Não, eu sei que ele quis Bravely Default sem o Bravely. Afro, ele fez uma piada bilíngue, foi pra outro nível. Cowardly Default. Não foi uma piada boa, mas foi uma piada. Não, mas não tô aqui pra fazer piadas boas. Repare. Cara, não tô aqui pra fazer ninguém rir, não sou palhaço, filho da puta. É mesmo. Isso aí, né? Vamos lá. Tô defendendo meu macho aqui, caralho. Uncharted. Eu achei até mais interessante perguntar quem foi que jogou todos os três. Eu só joguei o segundo jogo. E eu não cheguei até o final. Eu lembro que eu cheguei na parte de gelo, que tinha um monstro bizarro. E essa foi a última coisa. Eu não sei o quão avançado isso era no jogo, se era perto do final. Mais da metade. Dois terços, era Nossa, então isso foi tudo em um dia, cara. O primeiro eu nunca joguei, e o terceiro eu joguei alguma coisa na casa dos Celos. E eu tava estúpido. Aí teve uma hora que eu tava lutando contra o carequinha lá, e eu... O que eu tô fazendo da minha vida? Eu parei de jogar. Cara... A gente vai chegar nessa escrotidão incrível do terceiro, mas pra estabelecer uma timeline, vamos pela ordem. A timeline. Né? Não, eu concordo com a timeline, se não for por ordem, vai virar uma zona. Vamos lá, Uncharted 1! Então, o que é Uncharted? Uncharted é não uma piada, mas o que não está mapeado? A vida? O jogo. A humanidade? A diversão. Personagens? Isso eu acho até injusto, porque o jogo é até divertidinho. Não, o jogo é divertido. Eu vou comentar, como eu fiz no de Demon Souls, vou comentar a minha primeira experiência com a série. Opa, tá bem. Aliás, só pra dar, sei lá, levantar uns dados, Uncharted eu acho que só recebeu atenção no começo, porque era da Naughty Dog. Aquele estúdio do cachorro Peralta. Sim. E tem tradição de fazer os mascotes oficiais da Sony, os exclusivos que todo mundo quer e blá blá blá blá blá. E dois, na época, eu acho que os vídeos, as imagens que tinha do jogo era coisa, visualmente falando, uma das coisas mais absurdas. Tinha aquela propaganda de PlayStation 3 é mais poderoso que o Xbox 360, que é verdade, mas só jogos exclusivos vão explorar isso, o que também é verdade. E o Uncharted era meio que o primeiro nesse sentido, que falava, puta, agora sim é Play 3, hein? É, e assim, sem querer cair no nível do meme escroto, mas realmente naquela época era tipo o único jogo de Play 3 que tinha. Ah, tinha. Não, já tinha Metal Gear. É. Tinha? Não, Metal Gear saiu em 2008. É, então o Uncharted é 2007. Cara, tem certeza que era 2008? Pera aí. Bom, o Uncharted 1 acho que é de 2007. Não, não, então, o Uncharted é de novembro de 2007. Enfim. Pera, tô contatando minhas fontes. É, 2008. É de 2007. Aqui tá dizendo que é 2007. A gente precisa, do, a gente precisa de um sonzinho pra Wikipedia Match, cara. Eu já pedi pra alguém fazer isso. É 12 de junho de 2008 o Metal Gear. O 4? Aqui tá. Sim, aqui. O 4. O Metal Gear 2004 saiu em 2008. O Metal Gear 2004? É 2008 mesmo. Resolvido. É 2008, enfim, realmente, quando o primeiro Uncharted saiu, não tinha porra nenhuma de fato. Curioso. A Wikipedia brasileira tá errada, então, hein? Vamos consertar isso aí. Ah, mentira que a Wikipedia brasileira tá errada. Ah, eu juro? Não, olha, tô só acreditando. O que tá errado? A data do Metal Gear Solid 4 no Wikipedia brasileira tá 2007. Na época eu, cara, tinha um hábito. O Wikipedia brasileiro é errado. Cara, é essa bosta. Não deveria existir. Gente, deixa o Celso falar, pelo amor de Deus. Não. Então, na época eu peguei um Play 3 emprestado de um amigo meu muito boy. E um dos jogos era esse. E eu comecei a jogar, pelo menos no começo, quando você começa a entrar naquelas cavernas e, sei lá, na época os gráficos me impressionaram de verdade. E você entra na água e a calça do maluco molha, tipo, LOL. E caramba! Eu pensava, puta, esse jogo vai ser do caralho. Eu fiquei realmente muito imerso, assim. Falei, nossa, sou o novo Indiana Jones. Você curte ver a calça do maluco molhando, então. É que, se você repara bem, a... uma coisa só possível no PlayStation 3. Nossa, alguém cagou. Nossa, quem fez isso, cara? Foi o Celos, foi o Celos. Não, é o Rod? Não. O Rod, digo. Sim. É o Rod. Foi mal. Problema técnico aqui, tô tentando ajustar esse negócio. Tá horrível o áudio, cara. Então, Rinks, respondendo a sua dúvida. Eles tiveram um trabalho, quando a calça dele molha, ela fica grudada, você consegue manjar o volumão do pau do Drake. O quê? Eu achei isso fantástico. Imagina no Play 4. Que delícia, cara. Nossa. Deixa eu botar o som do Ai Que Delícia, cara. Faz muito Ai, tempo. Ai, que delícia! Colocou, foi? Pô, que a gente não ouve aqui, é muito amadorismo. Mas então, eu vou resumir pra vocês poderem falar, pra não ficar só eu falando. Eu comecei achando que seria ótimo, na metade do jogo eu não aguentava mais tiroteio, eu não aguentava mais aquela porra, eu queria que acabasse o mais rápido possível. E lá perto do final, quando começou a variar mais os inimigos, deu uma salvadinha, mas eu achei no máximo mediano, de lixo pra mediano o primeiro. Queria saber a opinião de vocês. Eu acho que lixo é meio exagero, cara. É, não, lixo é um pouco exagero. Eu vou ser o próximo, então, se alguém... Pode falar. Eu comprei um PlayStation 3 quando saiu Metal Gear. Seguindo a minha tradição de sempre comprar um videogame pra jogar Metal Gear. E aí lá, tipo, pela décima vez que eu tinha terminado o jogo, eu falei, pô, eu preciso de outro jogo. Porque tá difícil, né? E aí as minhas opções eram Little Big Planet e Uncharted, assim. Tinha acesso rápido, assim, tipo, no mesmo dia. Eu escolhi Uncharted porque, sei lá, tava na vibe de dar tiro e tal. E eu confesso que eu reparei, né, na ideia de, no negócio de reparar a rola do Break, porque eu tava acostumado de ficar manjando a bunda do Snake. E também é importante. O jogo todo, assim. É mentira, não, mas eu achei. Será que é? Valeu a pena. Mas aí, assim, eu joguei o Uncharted e ele era bonito, assim, de certa forma, mas já não me impressionava mais, porque eu tinha jogado Metal Gear Solid 4. Que é um marco, bem ou mal, né? Mas eu gostava de algumas coisas do Uncharted, tipo a piada com o filtro de Next Gen, assim, que deixava o jogo todo com cor de cocô, sabe? Você lembra dessa época? Do começo da geração do PlayStation 3, que tudo era marrom. O começo não, né? Durou por uns bons anos. Mas é porque no começo era muito acentuado, né? Até tipo, até grid, jogo de corrida tinha o filtro marrom cocô. É, realmente. Uhum. Pelo amor de Deus. E foi legal até. Foi uma experiência bastante mediana, assim, bastante sem nenhum nenhum ponto alto, nenhum ponto baixo, nenhum. Bem regular. Eu achei muito engraçado o Guerra falar. Foi legal até, uma espécie mediana. Então, foi a padrão, então... é regular. É literalmente o padrão PS3 em 2007, quando não tinha saído nada que realmente era WoW no console. Foi legal, mediano. É, foi legal porque, tipo, a outra opção era Little Big Planet, sabe? É, e é outro jogo que é mediano. Aí é mediano pra ruim, né? É. Nossa, Little Big Planet é melhor que Uncharted, cara. Tipo, não, todo mundo que devia estar em dúvida nesses dois jogos deveria ter jogado primeiro Infamous, que pelo menos a história é fantástica. É. Infamous é outro jogo também muito. E o final aí, mais épico. Rinks, você gostou do primeiro Uncharted ou achou no máximo mediano? Não, eu gostei. Foi o primeiro jogo, acho que eu tive de Play 3. E. Não é que eu não gostei, nem desgostei. Mas é. Também tava meio enjoado. O Bolívar até falou ali que não aguentava mais tiroteio, é a mesma coisa que BioShock Infinite, mas é que o tiroteio do Uncharted é muito chato, é tipo parar, mirar e tal, e é... Eu acho uma bosta do tiroteio do Uncharted, é que você dá headshot no bicho e o cara só te dá uma cambaleada, assim. Sacou? É tipo, os caras no começo, piratinha no começo do jogo, velho, que porra é essa? É. Uma coisa que me deixou muito puto, mas muito puto mesmo, no decorrer do jogo, isso acontece em na série toda, mas no primeiro, como é novidade, você fica mais puto. Tem uma parte, eu não lembro dos detalhes da história, aliás, foda-se. Mas eles estão numa casa, numa mansão, num castelo, sei lá que lixo, procurando o tesouro do tal do Drake. Aí o Drake é uma daquelas poucas partes que tem puzzle. Aliás, puzzle em Uncharted, pelo menos no primeiro, é olhar o diário e fazer igual. Não tem raciocínio nenhum envolvido. Mas beleza, dentro da história o Drake tava fazendo uma coisa de arqueólogo fodão que ninguém em séculos fez. Aí você chega numa caverna que, nossa, aqui com certeza tá o tesouro do Drake. Nenhum ser humano pisou nesse solo em séculos. Aí você dá dois passos, começa um tiroteio que brota 80 negros de dentro da caverna. E o jogo não explica como aqueles filhas da puta foram parar ali, porque só você tinha as respostas. Não, isso é em todos os Uncharted. Tipo, você sempre vai chegar num lugar que nunca ninguém chegou e que é o lugar mais foda de ir, e lá tem um exército pronto pra destruir você, não, tá ligado? Não, o pior é que não é em todos. Tipo, no terceiro tem uma parte específica que acontece isso do Drake lá no lugar que é realmente Uncharted. E os inimigos só aparecem na volta e quando você já tá quase na saída, assim. É isso que eu ia comentar. Você entrou lá e aí eles entram. No 2 é assim também. Sim, eles colocam. É assim. Não, eu tô falando isso do modo menos elogioso possível. Mas no 1 é ainda pior esse aspecto. É, outra coisa, além disso, dos caras brotarem no nada. É. Isso a partir do 2 é mais frequente, porque o 2 eles trabalharam mais com a destruição do cenário em tempo real. Umas coisas são mais estáticas, assim. Mas, putz, o 2 e o 3 é lotado de situação em que tá um prédio caindo, as ruínas destruindo, um avião afundando e os mercenários estão cagando pra própria vida. Tipo, um prédio tá indo abaixo, o cara tá atirando em você e querendo que você morra a qualquer preço. É, antes do último chefão do 2 é assim. Você vai, por um caminho que vai arrebentando inteiro. Não tem como voltar e os caras não se perguntam, tipo, caralho, o que vai acontecer com a gente? Eles estão atirando em você e foda-se, tá ligado? A conclusão que eu cheguei, principalmente no 2, quando tava acontecendo isso, era: esses caras ganham muito bem. Esses caras ganham demais, hein? Vai saber o seguro, o auxílio que vão dar pra família do cara depois que ele morrer, sabe? Vai parecer no Discovery, naquele Professores Mortais lá. Tipo, pesca no Alasca e figurante de Uncharted 3, tá ligado? Ver o cara tem um seguro de insalubridade fodão, assim, que vai permitir a família dele ficar bem. Deixa eu falar aqui o que eu achei do jogo, seus filhos da puta. Fala, porra. Eu interrompo, os caras choram lá no negócio do chat da edição lá. Rick, você tá interrompendo as pessoas lá, velho. Vai tomar no cu de vocês. O bagulho fica. A hora que apareceu os monstros no Uncharted 1, aí eu achei interessante, porque se você prestar atenção, se você parar de jogar do mesmo jeito que você tá jogando antes, dá pra você passar as fases quase inteiras sem matar ninguém, cara. Não. Porque, porra, velho, eu passei. Os bichos ficam lutando com... Os caras ficam lutando com os bichos, e se você passar correndo, ninguém bate de você não, velho. Tipo, tem várias partes que, tipo, se você não entrar na treta, não acontece nada com você. Só que você tem que passar meio escondido, assim, tá ligado? Mas... Eu não reparei nisso no 1, mas eu sei que no 2 dá. Mas imagina que no primeiro D também. No 1 acontece, sim. No 1 eu achei que ainda foi mais feito pra acontecer isso. Porque tem umas partes que você vê que é pra você passar assim. Que se você não passa assim, você fica meia hora lá matando gente, tá ligado? Porque se você passar, você só passa assim, andando, tá ligado? Tem umas horas que os bichos não param de dar respawn em alguns pontos específicos. Então você tem que ir pra frente, você é obrigado, você não tem que parar e matar todo mundo. Sabe então... que eu falei agora mais cedo que eu tava de saco cheio e lá perto do final reanimei? Eu juro, tem muita gente que odeia. Eu juro que foi quando começou a aparecer coisa sobrenatural. Aliás, pra quem tá ouvindo, isso seria um spoiler, mas eu espero que vocês não se importem com spoiler de Uncharted. Porque não é essa a proposta do jogo. É, eu vou ser bem sincero pra você, cara. Eu fiquei meio puto, assim, quando começou a aparecer bagulho sobrenatural, tá ligado? Porque eu curti também. Eu achei, tipo, uma parada completamente fora da realidade do jogo. Tipo, o jogo te faz acreditar numa parada. Tipo, sei lá, no 1 lá, eles abrem aquela porra daquele mausoléu de ouro lá. Será que bagulho é aquele? Um sarcófago, né? E aí saem uns bagulhos pretos de dentro, aí o cara começa... Aí ele morre. Pô, sei lá, é um vírus antigo, é uma doença, é um bagulhão louco. Mas, não, cara, ele vira um zumbi. Tipo, ah, bicho. Mas amor, tem pouco. É pra ser tipo Indiana Jones, cara. É, tem Indiana Jones, isso que eu ia falar, tem Indiana Jones, tem. Tanto que virou um padrão ao longo da série. Não, virou um padrão que eu acho um padrão, assim, bem abaixo da linha do regular, assim. Porque, eu tipo, acho que o fato de ser um padrão, eu acho até meio tosco. É, também. Porque o único que me surpreendeu de fato foi o primeiro. É, porque o segundo me surpreende, isso. Porque, tipo, o segundo tem lá um monstro. O terceiro, mas pelo lado horrível, né? É, mas no segundo ainda tem um monstro que você, tipo, demora 15 minutos pra matar, deu 100 milhões de tiros nele, aí, tipo, ah, era uma fantasia, eu sou um homem de verdade. Ah, não, isso é muito bullshit. Caralho. Ah, tá, lembrei. Aliás, ó, outra coisa que dá pra falar. Falando do primeiro que se estende por toda a série. Mas, não, eu ia falar que vai diminuindo, mas na verdade não vai. Uncharted, pelo menos na época, eu não me importava com nada disso. Aliás, quem falar que há 5 anos atrás, 5 anos, tá, 5 anos até vai, mas há uns 7, 8 anos atrás. Quem falar que já tava nessa piração de videogame arte, dissonância ludonarrativa e level design, e pau no cu que é mentira. Tava só jogando, ó, é um mundo de sonhos e diversão e ponto. E Uncharted, como na época não sabia os termos teóricos de nada disso, foi o primeiro jogo que realmente me incomodou o contraste entre o comportamento do personagem nas cutscenes e durante o gameplay. Foi o primeiro jogo que foi gritante pra mim, cara, não faz sentido isso que tá acontecendo. Ou ele é um cara legal, gente boa que se preocupa em salvar vidas humanas, ou ele é um serial killer, um genocida louco, insano, que mata centenas sem culpa nenhuma. E... Ou os dois, cara. É, ou os dois. Ou os dois, ele pode ser um personagem extremamente profundo. Cara, incrível, né? Isso provavelmente te incomodou, porque como era começo de nova geração e você tava... Puta que pariu, esses gráficos são muito bonitos, realmente parece um filme. E aí, como parecia um filme e era uma coisa mais próxima da realidade, você se incomodava que nem tudo ali estava realmente próximo da realidade. Como eu falei, você não reclama que o Crono tem que matar um monte de coelhinho na floresta, sabe? Não, sim, isso existe desde sempre, mas é o que eu falei. Na época eu ainda não pensava tão a fundo em relação à forma de contar histórias. Eu fiquei chateado porque a gente não tinha alcançado Hollywood ainda. É, não, eu acho que isso, porque é uma coisa psicologicamente mais próxima da gente. Dá qualquer coisa. É um Uncanny Valley conceitual, assim, que não é de imagem. Mas ele, por trazer uma aproximação visual pra gente, o que a pessoa tá fazendo, se não condiz com aquele visual, fica ainda mais gritante. Eu acho que foi o caso com o Drake. Eu quando comecei a jogar Uncharted, que eu não falei ainda, foi logo depois que eu peguei o PS3 também. E eu peguei o PS3, peguei o Metal Gear Solid 4, é claro, mas isso foi em 2012. E aí eu joguei o Metal Gear, inclusive eu joguei numa TV de tubo, que eu não tinha dinheiro pra comprar o PS3 e uma TV nova ao mesmo tempo. A primeira vez que eu joguei foi na TV de tubo também. Bom. E aí, pouco depois, eu joguei, sei lá, Eternal Sonata, e depois que eu comprei uma TV grande, eu arrumei o Uncharted na PSN, que tava naquela promoção de comprar os dois. O 1 e o 2 ao mesmo tempo. E, sei lá, eu sabia que o jogo era bem recebido e tal, então eu fui de mente aberta. Eu gostava muito do trabalho da Naughty Dog, eu gosto muito de Crash, eu gosto muito de Jack. Aí eu comecei a jogar, e vocês falam isso de ser mediano, mas eu acho o primeiro ele realmente ruim, sabe? Não ruim em execução, eu acho a ideia dele ruim. Porque tudo que ele quer fazer, ele executa de uma maneira sincera, digamos assim. Não tem nada inerentemente errado no jogo, não tem nada que quebra o jogo, mas isso que ele faz, eu acho, na parte mais baixa de um conceito de design, assim, ruim, que é o padrão cinemático e tal. Só que onde não há uma diferença clara entre o que é cutscene e o que é gameplay. E às vezes você fica confuso. Isso se intensifica ainda mais no 2, mas no primeiro já tava. E só que, do modo ainda mais estranho pra mim, eu já sabia da pegada sobrenatural dele, mas eu tava esperando chegar nela assim, quando eu fui achando o jogo bem mediano do começo até lá. Eu achei que ia chegar nela e ia achar simplesmente horrível e dropar. Mas eu acabei gostando porque foi a única parte do jogo em que os inimigos não podiam atirar de volta em você. E isso já tornava tudo que eu não gostava no jogo mais lidável, assim. Era só uma questão de mirar e você podia ficar pra fora da cover o tempo que você quisesse, porque os caras não iam atirar em você de volta, como acontecia todos os outros tiroteios do jogo. Que acho que ficou mais, só uma, né, masturbação. Nessa parte ficou mais fluido, né? Sim, porque era uma masturbação de você sair da cover, atirar e voltar, sair da cover, atirar e voltar. E nessa você não precisava nem entrar na cover. Virou um shooter mesmo, assim, e eu achei que rolou melhor do que todo o resto do jogo. Mas aí depois chegou no final, eu achei muito ruim. Eu não sei, acho que todas as lutas finais são péssimas, mas a do primeiro ela é... Não só é ruim, como ela é muito genérica. Ela é muito, toia esse vilão aqui, vai ser esse cara mesmo a última luta e foda-se. Do primeiro é bizarro, né? E o pior é que ela tem uma coisa legal, que é uma coisa que poucos jogos usaram, principalmente nessa geração, que é fazer você se guiar pelo som. O inimigo final, ele dava, se eu não me engano, 3 tiros e recarregava a arma. E como você não conseguia ver ele, você tinha que se guiar só pelo som dos tiros dele pra saber... Quanto você tinha que primeiro padronizar na sua cabeça o intervalo entre um tiro e outro, e depois notar em qual desses intervalos demorava mais pra ocorrer o outro tiro, que aí era quando ele tava recarregando. Meu irmão, você acha que o bagulho é jogar Donkey Kong profissional, cara? O bagulho é Uncharted, velho. É pra você metendo tiro, maluco. Honestamente, eu acho que essa parte do tiro e tal, de se guiar pelo som, foi meio na cagada. Não acho que foi tão bem planejado assim, não. Ficar fazendo diagrama, porque não, porque não acho que tenha a cara do planejamento da Naughty Dog, sabe? Tipo, pelo menos não pra esse jogo. Se ela tivesse essa capacidade o tempo todo, ela teria usado mais vezes no jogo. Porque é aquilo que a gente conversou uma vez sobre o Mario, tipo, aquela parada dos personagens serem a sombra na parede, sabe? Tipo, é em uma fase, acabou. Mas a Naughty Dog, se ela aprende a fazer um bagulho novo, ela vai fazer o tempo todo. É, isso é verdade. Pô, foge dessa pedra rolando aqui. Agora foge desse urso. Agora foge dessas plataformas caindo, sabe? Tipo... Francamente, eu acho que isso é mais uma questão, uma decisão, não tipo da própria Naughty Dog, mas uma decisão, digamos, não vou dizer assim de executivos, mas é a questão de que, tipo, eles encontram alguma fórmula que vai funcionar muito bem, e a vontade da Sony é que a Naughty Dog fique replicando aquela fórmula, tentando fazer o melhor dela o tempo todo. Então, eu acho que, sei lá, o que eu joguei assim de Uncharted, jogo da Naughty Dog, eu acho que eles tentam dar uma variada entre o negócio. mas no fim você meio que sabe como é que é o centro daquilo durante o tempo todo. O que eu chuto que tenha ocorrido nesse boss final foi que ele era tirão, assim, aleatório e tal. E na hora dos playtesters tentarem passar o jogo, eles não conseguiam identificar nenhum padrão e reclamaram, pô, tá impossível, sabe? E isso é inclusive uma coisa que acontece no começo do terceiro, mas enfim. É, eu acho que aí foi uma questão de é bom a gente colocar alguma coisa pra sinalizar quando o cara deve correr, porque a gente não soube fazer de primeira. Talvez tenha sido isso, talvez não sei, não tava lá. Mas foi, no final, querendo ou não, na hora da execução, foi uma coisa que diferenciou um pouco, assim. Mas haja saco pra chegar até lá, né? Isso aí não tava lá. Com certeza. Só também não tava lá, é ótimo. Só também frisando que, sendo eu um pau no cu aí, aspirante a analista de narrativa, o primeiro é o melhor de história, tá? É o mais bem Qual? Escrito é o primeiro. Não. De história, aliás, é o primeiro, é o mais bem escrito. O problema o é que ele, falando... se a gente tivesse o primeiro com as mesmas gimmicks visuais do segundo, seria o melhor de história. É o mais puro, é o mais, tipo assim, que os caras escrevem realmente sem ambição nenhuma de, tipo, ser um puta de um blockbuster, tá ligado? O bagulho é simplesmente uma história de caras descobrindo tesouro e pá, e os plot twists realmente são genuínos, assim. E até você pode acreditar em algumas coisas, por exemplo, se você... Do Sully, por exemplo, você pode acreditar que o Sully é um pau no cu, até você ver que ele não é. Já o segundo, você já saca que sempre vai, os caras vão tentar... É o que o Guerra disse, a Naughty Dog faz isso. Tipo, você saca que os caras vão tentar replicar o bagulho que deu certo sempre. Então você sabe que vai ter um plot twist, você sabe que vai acontecer uma paradinha que vai tentar te enganar sempre lá pelo final do jogo. Então, uma coisa engraçada, eu já acho que tava eu falando isso aí também, só pra endossar a opinião dele, realmente, porque no terceiro eles tentam ir naquele negócio de desenvolver o personagem, mexendo no passado dele e tal, e o terceiro, na real, eu não vejo nenhuma tentativa de ter uma narrativa. Eu acho que o segundo, não falando isso de um modo de, nossa, nem tem história, que bosta, porque realmente não importa, mas no segundo eu acho que ele tenta ser completamente visual, assim. Então, e depois. E aí o terceiro eles tentam voltar e não conseguem, como eles conseguiram. Quando a gente for falar do último, também tem um ponto importante a tocar, alguém me lembra disso. Porque. É, acho que já dá pra ir pro segundo, só não. Pra completar uma. Só falar uma coisa aqui rapidinho. O Neo tava falando que provavelmente eu estranhei mais a contradição da personalidade do Drake, porque, ó, meu Deus, Next Gen parece um filme. Eu tava pensando que realmente foi a primeira vez que eu, com o primeiro Uncharted, que eu joguei um jogo e eu tive a sensação de, caralho, é um filme da sessão da tarde jogável. Porque do começo ao fim, pra mim, foi esse o climão. Até a cena final, puta clichêzona, tosca, assim. E eu não falo filme de sessão da tarde jogável como pejorativo. Eu acho que eu queria ter essa experiência de como será ser ator de um desses filmes toscos que passavam de tarde, e eu tive essa sensação com Uncharted. Então, se você for ver pelo lado que todos os tiroteios que são fillers no primeiro jogo, se eles não tivessem ali e o jogo fosse estruturado com mais puzzles e mais exploração no estilo Prince of Persia ou Tomb Raider, pra você ver se há mais exploração do que tiroteio, o filme realmente seria uma experiência de sessão da tarde, e você realmente entraria na pele do Nathan Drake, entendeu? O que você ia falar? Só... Não, eu ia falar que eu, até agora todo mundo falou, a primeira experiência, eu achei uma bosta. Eu acho que eu sou eu realmente gostei a primeira vez que eu joguei o primeiro Uncharted. Porque, tá, beleza, o tiroteio, eu não vou nem negar que ele incomoda pra caralho. Ele fica muito chato, às vezes ele fica bem injusto até, porque bicho não morre direto. Só que, tipo, sei lá, o level design da coisa, o resto, tudo meio que ganhou, assim, de qualquer outra merda que o jogo tinha. Só que o negócio de tu apertar o select e ver o caderninho do Drake, mesmo que fosse, tipo, ah, tá, resolve o puzzle pra ti, eu achava aquilo demais, tá ligado? Nenhum outro jogo tinha feito um negócio assim. Sei lá, eu me sentia como um personagem fazendo uma ação cotidiano, tu entende? Olha, e tem... se você se sentir um arqueólogo. Eu me senti um arqueólogo. Mas eu tenho uma parte do 1 que eu especificamente me lembro que eu fiquei tipo, caralho, que é quando você tá lá na fortaleza, eu nem lembro que fortaleza é. É tipo no começo do jogo. E tem uma parte do puzzle que tu não tem uma grade na tua frente. Tipo, tu não tem o que fazer. Só que tem uma janela aberta. E aí tu sai por fora, tá ligado? E tu vai escalando pela parede de fora da janela. Tipo, pode ser porque eu nunca joguei Tomb Raider. Eu realmente não joguei nenhum dos antigos, mas aquilo me surpreendeu pra caramba. Eu entendo o que o Afro quer dizer com o negócio de você se sentir na pele do cara, porque videogame até ali era você resolvia o puzzle e o boneco que você tava controlando executava a sua resolução. E com o negócio dele ter um caderninho, parecia que ele mesmo tava resolvendo e executando. Então isso, você tava pensando. Se juntava nos dois. Mas, só véio, que era aquela coisa, né? Você entrava na sala, ele já tava com tudo anotado no caderninho. Tá, beleza. Isso. Mas, jogos antigos fizeram isso aí, eu acho até de uma maneira muito mais elegante, que você tinha que olhar o negócio real, assim. Tipo, jogo de PC antigo, que às vezes a solução do puzzle tava num manual que vinha, assim, junto com o bagulho. Você, não, mas por exemplo, assim, Metal mas Gear, eu acho que foi o primeiro visual. Acho que o Afro se sentiu em um mundo de aventuras. É, eu falo mais, não. Porque isso de tu ter que olhar o manual, tipo, no Metal Gear, tu tinha que olhar a parte de trás da caixa pra poder o codec da. Eu acho que você se intera muito mais com o jogo. Esse é o nome dela. Essa parte aí, Mary. Não, eu acho que tira do jogo, Rinks. Eu achei o negócio do caderninho mais legal que. Não, aquele negócio no Metal Gear até hoje eu acho genial. Só que esse negócio do caderno é diferente, sabe? É dentro do jogo. É o personagem fazendo, não é eu olhando a porra do caderno, entende? Pra mim é um negócio completamente diferente. É que é uma questão de contexto, né? É, o Metal Gear nunca teve muita preocupação com a quarta parede também. Quebra o tempo todo, sabe? Não, eu acho não, muito legal de Metal Gear. Sim, exato. Esse é o ponto de Metal Gear, sabe? Em Uncharted, não. O ponto não é você quebrar a quarta parede. Sim, é exato. Você tá ali na pele do Nathan Drake. Tá? Então, mas é que eu acho que se você se sente na pele do Nathan Drake, se você tivesse o caderninho na sua mão pro seu olhar, ia ser muito mais louco. Né, mas assim como o Nino Kuni lá, por exemplo, tem os caras que tem aquele livro lá e tem o livro inteiro na mão do cara. Muito mais louco isso o cara ficar olhando. Sensacional, sim. Ou seja, os caras têm que portar o Uncharted pro Wii U, onde o controle é o caderno. Nossa, aí sim, seria fantástico. Aí, ó, mandou bem. Certo? Aí fodeu. É dessas mas ideias, vamos passar por dois. Ia vender duas unidades. Podiam fazer um Aeron com o Wonderbook, né, da... Eu acho que eu posso falar o que eu queria falar do 3, eu vou falar do 2, porque foi no 2 que começou a cagar, pelo menos a parte narrativa. Porque seria muito interessante se eles tivessem seguido pelo lado Indiana Jones, nem tanto, mas até pelo lado 007 da coisa. Indiana Jones, nem tanto. Né, que Indiana Jones não faz tanto o que eu tô pensando, mas é... pelo lado 007 da coisa. Eu achei que eles fossem seguir essa linha. E se eles tivessem seguido, ia ser muito melhor. Que é tipo, foda-se o que aconteceu no último jogo, tá ligado? Vai ser outros personagens e vai ser outras situações. E tipo, os personagens que iam aparecer vão fazer só uma pontinha recorrente que não vai importar pra história. Não, eles cataram e pegaram, colocaram o Sully na história, colocaram aquela menina loirinha como se fosse a namorada do Drake, o amor da vida dele. Ué? Daí eles se comprometeram a fazer uma continuação infinita do bagulho, quando eles poderiam ter criado uma história tão pura que nem a do primeiro, tão tipo assim, foda-se, é uma aventura, vamos lá, descobre o tesouro e caralho A4 e os outros personagens, tudo que você precisa saber está nesse jogo aqui, tá ligado? Mas são os personagens principais, gente, isso não faz sentido. Não, cara, você já assistiu o 007, filho da puta? Você assiste 007, cara? Eu assisto 007 eu nem sei o que tá acontecendo. Eu tô vendo os personagens se matando e tô curtindo pra caralho, velho. Tipo, eu não preciso assistir todos os 007 pra curtir, falando, o bagulho. Falando que não faz sentido com o conceito do negócio, cara. Ele já apresentou três personagens principais, que é o Drake. Vem! Mas é a mesma coisa que você assistir. É a mesma coisa que você assistir 007 contra o Estranho Doutor No. Aí você fala assim, puta, apresentou os personagens principais aí. Tomara que ele esteja namorando a mesma menina no próximo filme. Nossa, oi, calma, velho. Gente, o Rick tá puto. Tomar no cu. Não, é que o Afro falou que não faz sentido o personagem principal. Calma, cara. Personagem não, principal se redefine, caralho. Calma, caralho. O negócio é Uncharted, porra. Não, não, o conteúdo do Uncharted não faz. Tem que ser vai ser um derrame, cara. Deixa eu explicar o que o Rick está falando sem gritar. Não, ele entendi. Quer dizer que no segundo jogo, quando eles fizeram o segundo jogo, ainda não havia esse conceito de personagem principal de que estaria no próximo jogo. Exato. Que nem se você pega Final Fantasy. Quando saiu Final Fantasy 2, não, você esperava que talvez tivesse os quatro guerreiros lá da luz do primeiro jogo, mas não, são personagens diferentes. Então poderia ser exatamente a mesma coisa em Uncharted até ali o segundo jogo. Porque não havia nada que ditasse que precisava que eles seriam os personagens principais na série toda, sabe? Aí no terceiro, ele é um porre, vale dizer também. Sim. Aquela outra menina que tem olho de bola de gude também aqui, que se veste de vermelho. Então, sim, exatamente, mas como eu falei. Mas eu não entendi isso, eu não entendi não, porque no 2 aparecem todos os personagens do 1 também, eles são tão importantes quanto. Não deveria, não deveria, isso que é meu ponto, isso. Não deveria. Mas como assim? Cara, como assim não você, deveria? Você lembra do começo do Uncharted 2? Não tem ninguém. Você é vê, o trem. Você começa a ver os caras depois do meio do jogo, eles poderiam muito bem ter feito a história sem nenhum dos outros personagens do 1. Exatamente a hora em que a Helena volta, a história começa a ficar bosta. Se eles tivessem feito uma historinha de aventura sem os caras de antes, não precisava ter namorada, mentor, caralho, A4. Não precisava nem ter o próprio Drake, sabe? É, não precisava nem ter o Não, é tipo, porra, é tipo, você quer coisa mais louca do que o 007, ele não se compromete com as mulheres. Tudo bem que é um bagulho machistão, pá, pode ser um negócio, negócio ultrapassado, mas, cara, você pode criar uma história toda vez, tipo, ah, vou comer essa morena aqui. Tipo, ele ama aquela morena como se fosse a última mulher do mundo. No próximo filme é outra mulher, cara, tá ligado? Você não precisa ficar sabendo quem que é quem, você tá ali pela aventura, você não tá ali pelos personagens. E o Sharked é bem assim, os personagens são uma bosta, tá ligado? Todos eles. Ô, Rick, só lê as mensagens do Bolívar pra você aí, porque eu achei edificante. Pra quem tá ouvindo isso gravado depois, o recado do ilustre Bolívar Escobar é: deixa que ser estressado, Rinks, filho da puta, bosta com ovo, transa gambá, blanca no cio. Ó, o Bolívar devia estar nesse chat aqui. Só eu aqui que tenho esse talento pra xingar igual o Bolívar. Ah, bom, Rinks. Mas então, uma coisa bizarra que aconteceu com o 2, não aconteceu com o 1, eu acho que só aconteceu com o 3. Por causa do 2, pra tentar esticar, é que o 2 foi 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10, jogo do ano 2009, competindo aí com Demon's Souls, o Mass Effect 2 e vários veículos falando: cara, Uncharted 2 é o melhor jogo dessa geração. Tem gente que fala até hoje: nossa, foi a melhor experiência que eu tive no PlayStation 3. Por que que vocês acham que aconteceu isso? Como eu falei quando eu tava falando do 1. Sobre... Não, quando eu tava falando um, quando o Higgs falou da narrativa, na real. Eu acho o 2 muito visual. Eu acho ele mais visual do que o 1 ainda. Ele é o jogo que realmente parece que você tá jogando um filme, mas não porque tem muitas cutscenes ou qualquer coisa desse tipo. É porque a diferença entre o que é cutscene e o que é gameplay é muito fina. E esse é o motivo pelo qual eu não gosto do jogo, inclusive, porque às vezes você se confunde. Naquela parte que o prédio tá caindo e que tem uns caras atirando em você e tem um helicóptero e tem o prédio caindo, não dá pra você saber se o prédio caindo é uma cutscene ou você tá controlando o Drake ali. Ele é os dois, na verdade, né? Sim, não tem negativo. Como morrer ali. Tem. Não tem como morrer, se os bagulhos caem em cima de você, tipo uma mesa, você morre esmagado por uma mesa. Ah, não, mas eu tô falando, na hora que o prédio tá desabando em direção quando ao outro... Quando você tem que pular pro outro, dá pra morrer. Dá, sim, dá? Eu lembro que eu falei. Ah, então eu sou muito bom mesmo. Dá pra morrer em todas as fases. Você quer muito games foda. Eu morri e foi... Não foi aí, na real, foi desde o começo do jogo, eu tava meio assim, porque ele tem aquela mania de tentar tornar tudo orgânico. Então, no primeiro, os primeiros 5 minutos do jogo, quando tá caindo, você tá pendurado lá no trem, e você tem que subir. Eu acho sensacional o modo como a câmera começa de lado, parece que tá realmente dentro do trem, e aí ela muda e você vê que o trem tá caindo. Eu acho isso, tipo, muito bom mesmo. E aí, bela sacada, não? Sim. E aí o Drake cai. E aí, a partir daí, todo momento de plataforma no jogo inteiro, quando o Drake pular pra algum lugar e ele tiver... O negócio vai cair. Mais de 2 segundos naquela plataforma, às vezes não vai nem cair, mas vai ter uma animação de algum tijolinho de onde ele tá segurando caindo, e ele vai fingir que vai cair, mas não vai. E isso acontece em todos os momentos de pseudo-plataforma que o jogo tem, do começo até o final. Em todos. Os triggers de eventos são mal disfarçados. Né? Mas sabe que dá pra ver claramente qual que vai cair, né? Sim, por causa do desenho animado antigo, assim, que você via a pedra aqui assim. Estourar. É, você via de qual porta ia sair o Scooby-Doo e tal. É, mas, no 2, realmente... Eu lembro que eu vi... Desculpa. Pera aí, meu. Vocês decidem quem vai falar. É, fala aí. Eu lembro que eu vi esse negócio que o Neo tava falando. Eu lembro que eu assisti no filme, Gravidade. Tipo, foi um filme que eu gostei pra caralho. Mas todas as cenas de ação tinham aquele negócio da personagem conseguir se salvar no último segundo. Eu só me lembrava Uncharted, que era muito aquele negócio do tipo, a pessoa saía e o negócio explodia, a pessoa saía e o negócio caía. É uma coisa que eu acho cansativo. Eu acho legal quando você inventa de fazer uma vez, não tem que ser tão nutrista, tá ligado? Mas realmente, o tempo todo é aquele negócio que já tá maçante, tipo, a gente já sabe que a pessoa vai passar por nada. Você assistiu Gravidade em 3D? Assisti. Sabe o negócio, obviamente eu também percebi isso, mas um negócio que eu achei muito bom é que eles sabem quando parar. Tipo, Gravidade, ela se salva de um jeito, aí quando tá ficando cansativo, ela se salvar sempre daquele jeito, aí eles focam na parte de dentro da espaçonave. E daí, quando já tá naquele esquema, ele passa lá pra bolinha lá, que é o pod, que ela vai fugir e tal. Não vou spoiler. Vai dar spoiler do filme pra galera. Sim. Mas eles ficam sempre mudando. Acaba alternando essa linguagem, assim, de surpresa, tá ligado? Agora, Uncharted, realmente, que o Neozão falou. Porque eu lembro que quando eu joguei a parte do trem, de subir o bagulho lá do trem, lá caindo, eu fiquei, tipo assim, puta merda, agora é Hollywood aqui nos games, cara. É louco, tá ligado? Eu fiquei empolgado com aquilo lá. Só que daí, tipo, exatamente uma hora depois, eu já tava enjoado já dos bagulhos, tá ligado? Sabe qual é o problema? Sabe qual é o grande problema? Tu passa pra ela duas vezes. De cair, de ameaçar cair e não cair, é que, principalmente pra quem já jogou o primeiro, mas mesmo jogando o segundo, você saca muito rápido, ele não cai. Ele nunca vai cair, sim. Que eu saquei jogando o Tomb Raider novo, logo no começo. Tem uma parte em que ameaça cair e que a Lara, sei lá, vai cair e aparece um Quick Time Event pra você voltar pro troço. É uma solução preguiçosa, é um Quick Time Event, mas só isso já melhorou a sensação de oh my god, que susto, do que o Drake, que era... Chega um tempo que você vê que é só masturbação visual. Tipo, mas não vai cair. Você sabe que não vai cair, é só pro jogo te mostrar, olha, isso daqui a gente fez e quebra de verdade, vejam que incrível. E outro problema do 2, eu acho, é que ele é feito daquela maneira como eu falei, eu ia falar cronograma, não é cronograma. Programado? Não. Chrono Trigger. Não, o esquema do tempo dele, ele não segue a ordem. Cronometrado? Não, velho. Cronológico? Cronológico. Caralho, tô muito trabalho. Enfim, ele tem aquela cronologia que fica indo e voltando e tal. E eles provavelmente usaram isso pra pra criar uma inércia entre as partes de plataforma e as partes de tiro. Então quando tinha uma parte de tiro, eles colocavam todas essas cenas que seriam uma parte de tiro em seguida. A ideia é poder conectar a variedade, né? Sim, eu senão acho... Senão você ia ficar muito tempo preso no mesmo lugar e você não ia... Eu lembro de como aquela parte do trem, que eu acho muito bacana, conectava uma área completamente nada a ver com outra completamente nada a ver, cara. Sim. E você não tava percebendo muito, porque tava aquela porra daquele trem que não parava de andar. Isso aí e é ele fica famoso ainda... tech demo, né? Ele fica indo e voltando nesse negócio da cronologia dele mesmo, e não tem necessidade nenhuma além do gameplay. É, além da... Tá okay. Além da... Alô, alô. Tá além da... Opa, é, fala aí, não. Surpresa, surpresa. Fala aí, Nelson. Voltei, foi o meu... Voltou com o Quick Time Event. Enfim. Pediu que ia cair, não caiu. É porque eu fiquei muito tempo sem mexer, daí ele entrou em modo de espera. Parabéns, Nelson. Enfim, ele fica nisso de voltar pra dar variedade, só que a variedade que ele dá é só visual. Ele mantém todas as partes, a maioria, pelo menos, partes de plataforma seguidas, todas as partes de tiroteio seguidas, e aí ambas acabam ficando maçantes. Não. Isso é uma coisa que, entre todos os jogos, Beyond Two Souls faz melhor do que Uncharted 2 fez, sabe? Olha, eu... Cara, você tá elogiando Beyond nesse podcast, é isso mesmo? Não, eu tô falando mal de Uncharted. Ah, então tá bom, melhor. Eu não terminei o 2, mas francamente não concordo muito com isso não, né? Eu acho que esse negócio do vai e volta é justamente pra poder adicionar a variedade na jogabilidade. Então, mas ele adiciona uma variedade só visual. Você tá mas, em cara, várias áreas diferentes, mas assim, você tá fazendo a mesma coisa. Tipo, sim, mas você tá fazendo o mesmo negócio. Você tá procurando o tijolinho certo pra você pular e você tá batendo no inimigo. Mas eu acho que, sei lá, eu acho que pra um jogo como Uncharted, principalmente, você não pode inventar de só pegar, tipo, dar aquela visão de vamos só olhar a jogabilidade e vamos esquecer todo o resto. Se você tirasse todo o contexto de Uncharted, você colocasse uma história muito cretina e algo muito ruim... Cara, eu acho que pro padrão do que a gente vê na indústria, eu acho Uncharted uma franquia bacana, o 2 só, realmente, principalmente. Mas, cara, se você comparar uma porra num jogo ruim mesmo, que tá começando aquela cutscene e você fica, meu Deus, alguém me mata agora, eu acho que o jogo tá muito à frente disso. Então, acho que, sei lá, não dá pra você... Obrigado. Eu acho que não dá pra você pegar simplesmente, tipo, dissecar o fato de que uma jogabilidade naquele ponto é um e no outro ponto é a mesma coisa. A questão é que você coloca todo o cenário, toda a ambientação, todo whatever junto, vai ser o que vai diferenciar esses negócios. Eu acho que faz mais sentido no momento que eles estão buscando um esquema de gameplay específico. Eu entendo o que você diz e eu concordo na maioria dos casos desses jogos, assim, que não tem como você colocar um sistema diferente pra cada área do jogo pra ele ficar variado e diversificado. Dá pra falar a mesma coisa de Bioshock Infinite, velho. Bioshock Infinite é porra de ambiente pra caralho, mas o Bioshock Arena é mais ou menos a mesma coisa. Sim, só que o que eu quero dizer... Não, é que eles têm dois sistemas principais de jogabilidade, que é a plataforma e o tiroteio. E ao invés deles tentarem espaçar, tipo, essa parte vai ser plataforma, essa parte vai ser tiroteio, essa parte vai ser plataforma, essa vai ser tiroteio, não. Eles colocavam 15 de plataforma, 15 de tiroteio. Então parecia... Entendi. Dentro daquela mesma parte, eles tinham a possibilidade de fazer... um pouco mais variado, usando só esses dois sistemas mesmo. Mas o começo, pelo menos, a primeira metade, ela equilibra um pouco melhor. Depois, quando o trem chega, que você chega naquela parte da neve que culmina num mosteiro, se não me engano, e ainda é na neve, nessa parte ficou um charter de um total, mas eu acho o pacing da primeira metade eu ainda acho muito bom. Mas é que eu acho o ritmo do que eu joguei muito sensacional. Eu acho que é um negócio, tipo, não deixa a peteca cair. E não deixava. Inclusive, peraí, deixa eu falar. Esse tipo de... Agressivão. Esse tipo de pacing que eles fizeram, de flashback, não sei o que, impede o negócio idiota que eu botar, tipo, inimigo em parte nada a ver, sabe? Dentro da caverna que ninguém nunca entrou antes. Foi uma solução. Uhum. É, eles entram depois. Uma coisa que eu queria falar sobre... Aliás, o Rinks estava esperando falar, fala aí. Alô, Rinks? Desculpa, tava mutado meu microfone. O Rinks dormiu, gente. Só vocês escutaram. Mas o que o Rod falou de deixar a peteca cair é complementando também o que o Celos falou. O bagulho só cai realmente quando ele, tipo, descobrir que a mina, na verdade, é o verdadeiro amor da minha vida e tal, e aí fica bem ruim mesmo o jogo. E é bem nessa uma coisa hora. Que... Não, desculpa. Trem, né? Só antes da gente passar pro 3, só uma coisa que eu queria falar. Eu comecei falando que todo mundo pagou uma pau, deu 10 de 10, aclamou pra caralho. Uma coisa a gente não pode negar. A primeira vez que você joga Uncharted 2, você fica empolgado. Pode ser em situação X ou Y e no resto não, mas tem... Sex Pieces que eu pelo menos me sentia assim, que eu olhava pra TV e falava, caralho, a nova geração chegou. Não, ele agora é feito vai. Justamente pra isso. Ele é feito, como eu já a gente falou no mas podcast. Mas ele é feito pra isso, mas ele consegue isso. Ele... Isso é uma vitória. Mas é uma vitória então, do Charter. Como, isso é uma coisa cognitiva que varia de pessoa pra pessoa, então não tem como você analisar objetivamente. Mas no podcast do Fodinha de Ouro, eu falei que BioShock Infinite é isso também. Ele é feito pra ter aquele impacto de primeira, assim, e você sair com uma sensação boa do jogo, independente dos problemas que ele pode ter ou não, e aí ele vai se tornar pior retroativamente. Quando eu joguei Uncharted 2, eu já tinha passado por essa parte da set pieces e tal. Porque na época que eu joguei Uncharted 2, eu já gostava muito dos Call of Duty Modern Warfare. Então, beleza, hein? Não foi... Eu não tô vendo como isso foi um argumento, desculpa. Não, calma. Não, calma. Não tá ruim, cara. Isso e é um preconceito geral, assim. Não, os Modern Warfare são sensacionais. Só que eles seguem essa mesma linha de Uncharted, das set pieces e de não deixar a peteca cair nunca. Então não foi uma coisa nova. Não seria algo Modern, que... Eu acho que Modern Warfare exagera... Desculpa, Rod, não escutei. Eu acho que Modern Warfare exagera muito mais nisso. Tipo, o Arthur não deixa a peteca cair. O Modern Warfare pega uma metralhadora e fica atirando na peteca, sem parar. Peteca, cara. A peteca vai parar na porra da lua. Acho que dá pra dizer que a Naughty Dog veio colocar na box art. Esse jogo não deixa a peteca cair. Mas o esquema é que Rod, eu já sabia da. Eu sabia dessa estrutura, sabe? De ter a set piece e de seguir. Só que no Uncharted volta. Aquele negócio que eu falei antes. Na set pieces você geralmente tava jogando, mas você não sentia que você tava jogando e você não sentia que a urgência do jogo era sincera, porque não era todo aquele negócio de você cair, mas não cair e tal. Então foram erros que eu achei no jogo, mesmo na primeira vez que eu joguei, mas por culpa minha, porque eu já sabia o que esperar ou qualquer coisa do tipo, não sei. Então eu não distrato o jogo pelo fato de eu saber o que ele fazia. Eu distrato pelo eu não gostar do jeito que ele fez. Você gosta de Call of Duty aí, velho? O que você tá falando aí, cara? Pra fechar do 2, só pra perguntar assim, a opinião de vocês. Qual é a opinião rápida do jogo? Eu acho um jogo que sucede exatamente no que ele quer fazer. Eu acho o melhor dos três. Se a segunda metade fosse tão boa quanto a primeira... Eu ia falar que é um jogo excelente mesmo, mas a segunda metade brocha bastante. Eu acho um jogo bom. Eu acho o melhor dos três, é um jogo bom, um jogo memorável. Eu acho o jogo bom, mas que nem eu falei, a história dele dá uma cagada, dava pra ter seguido mais um caminho diferente aí. Eu particularmente acho. Eu não tenho muita reclamação do 2, fora que o tiroteio é um porre. Mas uma coisa que eu gostei muito do 2 é online, que a galera não fala muito, mas era bom. Eu achava online meio chato, cara. Online tem, tipo assim, é meio genérico, né? Tipo, você jogar Max Payne é igual o Max Payne também, é legal. Mas veio antes do Max Payne, não interessa. Max Payne veio depois, é porque você acabou criando um padrão pra quase tudo esse negócio. Não, eu sei, mas é tipo assim, o que eu falo é o seguinte, Max Payne também tem o online meio genericão, é o genericão online terceira pessoa, entendeu? Tipo... Não, o Uncharted de defesa, ele tinha pelo menos... Genericão online terceira pessoa. Ele tinha uma verticalidade que... Os outros shooters em terceira pessoa online não tinham. Sim, tu, na época fazia eu parte da estratégia tu escalar os negócios e dar tiro nos loucos. Na época do online do Uncharted 2, eu tava muito acostumado com Metal Gear Online, que foi o jogo online supremo de todos os tempos, então... Mas eu acho o 2 assim... O 2 é aquele jogo... Toda geração tem um jogo que pra você postar pra sua mãe, né? Tipo, mãe, parece filme. Uhum. E eu acho que Uncharted 2 é esse jogo. Tipo o que o Sonic Adventure foi na época dele. Sim. Eu acho que Sonic Adventure é o jogo que você nunca queria mostrar pra sua mãe, pra qualquer pessoa. A abertura de Sonic Adventure? Cara, a abertura sim. A abertura era animal, maluco. Tá, muda logo vai, não. Eu acho até meia-noite aqui. O 2, eu acho que ele. O que eu acho do jogo é que. Sei lá, ele pode até ter se proposto a uma coisa boa, mas ele foi mais nocivo pra ele mesmo do que bom. As partes. Ruins eu achei piores e as partes boas eu achei melhores. Beleza, bora mais pra passar pro 3. O 3 eu nem tenho muito o que falar. Sei lá. Celo, por favor, fale sobre o 3. Calma aí, eu comecei a jogar o 3 Eu já tinha jogado o 2, joguei o 3 bem depois, quando ele ficou de graça na PlayStation Plus. Então eu já não gostava da série, então eu fui com o 3 de cara amarrado, assim. E ele, inclusive, foi uma experiência curiosa, porque eu joguei ele com a minha mãe assistindo, tipo, o jogo do começo ao final. Tanto que o texto que eu fiz do jogo é justamente o texto que ela fez e eu adicionei. Vale, eu achei que era do Neo e eu chamei o Neozão pro site por causa disso. É, vale lembrar que foi o texto que contratou o Neozão. Sim. E o 3, ele já começa errado no mesmo modo do 2, só que de uma execução diferente. Que o 2 você não sabia quando era cutscene, quando era gameplay e tal. E o 3 começa com aquela briguinha de bar, que é uma QTE que não te avisa quando você tem que apertar os botões. Então você começa, às vezes você tá tomando um monte de soco daquele cara careca, grandão, que aparece mil vezes durante jogos, embora ele seja sempre um boneco diferente. E você não sabe que você tem que apertar o triângulo pra rebater, porque o jogo não te falou isso. É, você não sabe que a cena acabou e que ali você tem o controle. Uhum. Isso já me tirou muito do mojo do jogo. E depois, quando ele demora um pouco pra introduzir as armas, e quando introduz, a mecânica de tiro tava totalmente quebrada. Não totalmente quebrada, tava pior do que os outros, porque o esquema de mira era mais travado. Ele parecia aqueles esquema de mouse acceleration de jogo de PC, só que não acelerava. Então não importava a velocidade que você apertava o analógico, você virava o analógico, era sempre a mesma, e era uma coisa que tinha que percorrer o cenário ao invés de ir pro alvo, que é como você... Nos outros jogos, quando você aponta o analógico na direção de um personagem, a mira vai pra ele. Nesse você tem que percorrer o caminho. Não sei direito como explicar isso em palavras, mas é uma coisa que quando você joga você sente. Faz um texto, cara. Viu? Parei, provavelmente. Posso resumir minha opinião sobre Uncharted 3? 140 caracteres. De tempos em tempos aparecem jogos e eu penso, ainda bem que esse jogo existe, porque eu posso ter ele como contra-exemplo. Antes de Beyond Two Souls, que tá no meu coração eternamente, é de uma maneira diferente, Uncharted 3 reúne tudo que tá de errado com a raça humana. Mas, tipo, tudo. Ah, ó, a gente teve... No século XX teve o Holocausto, aí teve o Vietnã, e aí já pode pular aí pro World Trade Center, culminou na Guerra do Iraque, e depois Uncharted 3. É impressionante o quão bosta é do começo ao fim. Como nada do que foi feito foi pensado, tipo, ah, não, isso daqui vai ser uma experiência legal. Eles te ensinam a atirar pra parecer um cara que é um musculosão careca, e você tá com todas as armas do mundo, você é o Rambo, e você atira. Aconteceu comigo, no normal, não precisa nem ser no hard, de acertar 3 vezes na cabeça do cara. E o cara tem que chegar em você e te puxar pra briga de mano a mano, pra eles mostrarem que eles incorporaram o sistema de batalha do Arkham City. Só que de um modo muito ruim. É, só que de um modo muito lixo. Aí, na publicidade do jogo, eu falava, ó, a gente vai aprofundar a relação do Drake com o Sully, mostrar a amizade deles. Aí eles jogam um boost de que o Sully traiu o Drake. E foi o que o Rinks falou agora mais cedo. No 1 funcionava porque você não conhecia os personagens. No 3, depois de tudo que eles passaram, você sabe que não então, faz sentido. É, só deixa eu cortar aqui um pouquinho. Era o que eu falei, acho que em outro podcast. O pior de tudo, é que eles... Tipo assim, você começa o jogo, a primeira coisa que eu comecei assim, quando eu comecei o Uncharted 3, vendo a infância do maluco lá, e o Sully treinar ele, e aquela carinha, eu falei assim, o Sully vai morrer nesse jogo. Sully vai morrer nesse jogo, que bonito, esse é o jogo do Sully, de contando o fim do Sully, assim, vai ser fantástico, vou chorar horrores. E daí eles não matam o Sully, cara. Tipo, desculpa o spoiler aí, galera. Eles matam o Sully e daí você realmente fala assim, pronto, era isso que precisava, ter matado o Sully. Aí eles falam, não, Brinks, pela primeira vez na história do Uncharted não tem sobrenatural nenhuma, você tá drogado, seu porra. Peraí, o Sully não morre, o Sully morre no primeiro também e ele te trai no primeiro também, então tipo... É. Sim, eles repetiram o plot todo. Sim. Então, olha, mas pode ser uma... tacada de gênio, tipo Metal Gear 2, vai que é, não, que era pra ser. Só que o negócio é o seguinte, eu achei que fosse, porque ficou muito bem. Se eles tivessem feito o Sully morrer, teria sido uma narrativa muito boa, na verdade. Pelo fato assim, de eles criarem uma conexão sentimental do Drake com o Sully, que tipo, era meio simplesmente pelo fato dele ter aparecido em dois jogos apenas. Mas ali mostrou que, tipo, desde que o Drake era moleque, ele conhecia o Sully, que o Sully já livrou a cara dele numas paradas, tá ligado? Então criou uma conexão emocional. Se ele tivesse morrido, você teria sentido falta do Sully. Ali. No primeiro não, mas no terceiro você teria sentido, porra, o cara morreu. Mas daí não só eles fazem uma morte bosta pro cara que você não fica emocionado, como daí eles falam que na verdade ele não morreu. Mas daí você já não tá se importando se ele morreu ou não. Você quer que aquela merda acabe logo e pra você jogar outras coisas, tá ligado? E tem uma parte que eu lembro que eu fiquei putíssimo. Que tinha aquela porra daquela Ana Maria Braga, que é a vilã. E ela chegou uma hora, acho que quando ela tá com o Sully como refém, sei lá, não lembro dos detalhes e não me importo. Mas ela fala, eu sei também que seu nome nem Drake é. Você não, seu nome nem era Nathan Drake. Vocês lembram que tinha uma história assim? Sim, sim, lembro. E isso não vai pra lugar nenhum. Sim. Não, é verdade. Mas isso, eu nem acho isso um problema, cara. Eu gostei deles só falarem isso e deixarem, porque não tinha como ir pra nenhum outro lugar daí. Não, eu achei, achei que o questionamento, ele era realmente o descendente do Drake. Não, ele não era, já foi dito nesse diálogo. Pronto, acabou, ele não é. Tá, mas também outra o coisa, Drake essa mulher aí não desenvolve também, aquela véia lá não desenvolve, a véia é mó cruel, a véia, você fala assim, puta, essa véia vai ser louca no jogo, não, tipo... Peraí, pergunta importante. Então, ela era Ana Maria Braga ou Hebe Camargo? Eu esqueci. Ana Maria. Acho que era uma fusão das duas. Era uma fusão das duas. Entendi, certo. Continua. Mas como eu tinha falado, eu acho que tem uma parte do 3 que eu gosto bastante, que é a parte do deserto. Porque ela... O 3 inteiro, na verdade, ele tem uns pontos em que todo mundo que tá em volta do Drake começa a questionar se o que ele faz vale a pena ou não. Tem aquela parte de você fugindo da mansão pegando fogo, você fala, cara, eu tô velho, não tenho mais idade pra isso, tá ligado? Não tenho mais idade pra essas coisas de videogame. E aí depois acontece essa parte, não essa parte, mas acontece em várias partes no jogo, em que fica meio ambíguo se o que o Drake tava fazendo realmente valia a pena. E aí culmina nessa parte do deserto, que é uma parte que eu acho sensacional, assim, tipo, de verdade. É a única parte da série toda que eu gosto, que é você simplesmente andando sem o jogo te dizer pra onde você tem que ir, sem o Drake saber pra onde tem que ir, até o momento que ele vai tirando o seu controle aos poucos, ele desmaia e tal. A parte do deserto? Sim. E isso acontece ali na mesma área de eventos, que ela questiona isso do Drake ser realmente o filho do Nathan Drake, o filho descendente do Drake. Eu achei isso legal, só que logo em seguida, porque isso é tão bom que me convenceu de que o personagem tava só o pó, eu me senti tão cansado quanto ele. Só que logo em seguida você chega nas ruínas, aparecem vários malucos com metralhadoras, e aí ele tá inteiraço pra mais um tiroteio aí numa tarde de domingo. Sim, eu concordo, mas eu tô falando esse arco dela falar que ele não, talvez não seja o descendente do Drake de verdade. É só mais uma coisa no ponto de todo jogo, que é realmente botar em questão o fato do Drake tá ou não fazendo o que é certo, e dele começar a questionar ele próprio e cair morto no deserto até o momento que ele pega a arma e sai todo mundo. Então eu achei isso muito bom, mas cara, a única parte. Outra coisa muito ruim de Uncharted, acho que começou no 2 isso, cara. É os gordão, os caras de armadura, é muito ruim, cara. Quando aparece aqueles caras, em vez de você falar assim, nossa, agora vai ser difícil, você fala, puta, que saco, velho. Vai 40 pente no nego agora pra matar esse filho da puta. E ele não vai me matar porque é um lerdo do caralho, é um gordo, filho da puta. Você pensa que estratégia de guerra seria essa, né? O cara, não, vou te puxar com armadura, filha da puta, até o cara demorar muito pra me matar. Acabei de lembrar de outra coisa. É o tipo de negócio que, tipo, não é uma dificuldade no jogo. Acaba virando um trabalho. É um pé no saco. Eu lembrei de outra coisa muito lixo. E eu acho que é mais gritante no 3. pelo menos você repara, porque o contexto ajuda você a reparar nisso. Tá numa tempestade de areia, aí o jogo tenta ter stealth de uma maneira bem porca. Eu tava afim de falar isso faz um tempão. E aí, um cara te vê, e num espaço gigantesco, ninguém enxerga um palmo na frente porque tem areia pra todo lado. A partir do momento que esse filho da puta te vê, todo mundo sabe pra onde atirar. E todo mundo acerta bullseye, assim, no meio da sua testa, lá a quilômetros de distância, é impressionante. Quem tá digitando loucamente? Ah, não sei. Afro? Perdão. Mas, ó, uma trivia aqui que mandaram no Twitter. A Ana Maria Braga curte Uncharted, de verdade. Que bom pra ela. Dessa daí. Nossa, que legal. Não, agora como é que eu vou dormir hoje? Inclusive, ela protagonizou a minha terceira, como eu vi lá. Ela recebeu os direitos de imagem pra Naughty Dog, de tanto que ela curte a série. Dá pra gente ir lá na casa dela, comer uma receita e jogar Uncharted com ela. Cara, que susto a hora que você começou a falar, de ir na casa dela comer. Caralho. Caralho, não desça tão baixo. Olha, eu tenho limites. Que bom. Deixa eu falar minha opinião do jogo aqui. Deixa eu falar. Afro, quer ir primeiro? Não, você ia falar que essa coisa do stealth falho no Uncharted é um negócio que me irrita muito desde o primeiro. Isso é bem acentuado no primeiro, porque tem partes que o cara diz assim: meu, vai ali, vai quieto, que não é pra tu causar problema. E aí tu, cara, tu tenta de. Eu já revetei a fase, já morri de propósito pra sair sem ativar ninguém, é impossível. Tem partes que o jogo te diz pra tu ir de uma forma e não dá. Literalmente. Isso é uma coisa que acabou tendo em todos os jogos da Naughty Dog dessa geração. Eu vou tentar não dar nenhum spoiler aqui, mas tipo, eu joguei Last of Us na semana passada, gostei pra caramba, não virou meu jogo favorito, vou escrever um texto daqui a pouco. Mas uma coisa que eu senti foi uma hora, não vou dar spoiler, mas foi uma hora no qual realmente eu tinha que ser furtivo de qualquer modo, porque eu não ia ter chance se eu tentasse ir melee descendo na porrada. E cara, foi um saco. Porque eu acho que é uma das partes que o jogo ficou com a história mais interessante e a jogabilidade ficou mais chata, porque eu não podia errar nada de jeito nenhum. É tipo, o jogo tá dizendo: faça isso desse jeito ou você se fode. Foi a única coisa que eu não gostei do jogo. Eu acho que foi a reclamação do Rinks e do Celos também. Quando eu não entendi. Virou seu jogo favorito ou não virou seu jogo favorito? Não virou. Mas tá. Eu gostei muito. Mas eu achei muito competente. Mas essa partezinha no qual, tipo, exigia que você fosse naquele esquema stealth, você tem que fazer exatamente como a gente planejou que você faça, senão você se fode. É um negócio cansativo, é um negócio chato. Foi o Inter. Isso acontecia no... Exatamente, no Inter. Não é só, não é só isso, às vezes tem umas áreas que, tá, você não precisa passar stealth, mas o bagulho vira, em vez de virar ação, vira gerenciar os seus estoques, tá ligado? Tipo, você fala assim, puta, eu tenho 3 facas, então eu vou matar aqueles 3 zumbis ali. Tá, mas isso eu achei bacana. Ah, velho, mas assim, é... Tipo, dá. Isso é sensacional. Por exemplo, aquele... Isso eu achei muito bacana. Devia ter outro jeito de você matar aquele bicho que grita, por exemplo. Tipo, você fica limitado, ou passar stealth, ou falar assim, puto, tem 3 facas, eu vou matar esses 3 bichos ali. Mas, tipo, o que eu achei genial, na verdade, de Last of Us é justamente que eu joguei no normal, pensei até em ir no hard, que mesmo você jogando normal, qualquer nível que seja, você tem uma determinada quantidade de suprimentos. Suprimentos seria isso? Equipamentos, armas e coisas assim, e você tem que pensar bem como utilizar cada uma delas. Tipo, arco e flecha, acho que muita gente não utilizava arco e flecha. Se você usar um arco e flecha naqueles que são cegos, mata os clickers, mano, os clickers parado, aquela porra é letal, entende? Sim. Você tinha que saber utilizar bem aqueles gordão boomer-like, você tinha que utilizar fogo sempre. Cada uma das armas tinha uma forma boa de utilizar em determinado ponto. Mesmo que no final, quando chamasse a atenção, ficasse uma coisa meio caótica, você tinha como pensar bem, porque você nunca tinha muito de uma coisa e você tinha que sair manejando esse negócio todo. Eu achei que essa foi uma das melhores coisas de Last of Us. Eu também. Não o negócio de quando você tinha que fazer exatamente como eles queriam que você fizesse, mas quando você podia planejar o que você queria fazer com o que você tinha. Bom, eu tenho uma dúvida. Volta pro Enxerto. Eu tenho uma dúvida só pra fechar. Fora. Né, sim. Pô, acho que a gente já falou bem do 3, né? Bem. Eu queria mandar minha opinião ainda do 3, só pra ser resumido, então. Eu joguei, tava na casa do Celos, eu joguei assim pra ver, achei que ia ser legal como 2. A minha opinião do 3 é que ele me lembra muito Resident Evil 5. É um jogo que você tem a core mechanic, a mecânica base do jogo é legal, eles tinham a ideia, eles já fizeram bem. Só que a forma que é montada simplesmente não é tão satisfatória. Eles não souberam bem onde utilizar X ou onde utilizar Y. E criaram as set pieces que simplesmente não são tão divertidas. Depois de um tempo você começa... entende? Não tem o mesmo ritmo, não tem o mesmo interesse, não tem a mesma graça. Entende? Foi isso. É tipo um jogo que tinha tudo mecanicamente pra ser bom, como era o antecessor. Só que ele não sabia direito o que fazer com aquilo. É basicamente isso aí mesmo. Foi a minha sensação total do 3. Eu dropei, cara. Foda-se. É que eu acho que o 3 ele passa assim, ele passa reto, tu joga o jogo, ele passa reto, tá ligado? Tu não dá muita bola pra ele enquanto tá jogando. Não tem nenhuma pergunta. O ritmo pergunta dele não foi, cara. Vocês aí. A gente já sabe, já tá confirmado que vai ter outro pro Play 4. Uhum. Não falaram se é Uncharted 4 ou o que é que seja, só mostraram o logo lá e falou aí galera, estamos trabalhando nisso. Uncharted. Aí. Fala aí de maneira bem resumida pra gente já fechar de vez. O que, que você espera de Uncharted no PlayStation 4? Tá, deixa eu. Só, já que eu não tô a par disso, eu não joguei Last of Us, mas como eu vi muita gente falando bem de Last of Us, eu acho que eles se bobear aprenderam com o jogo que fizeram e pode melhorar, sei lá, sabe, a série em si. É o que eu acho. Pronto. Thanks. Véi, que eu falei, eu não imagino eles levando de novo o Sully e a loirinha pra outra história, véi. É muito peso, cara, é muito peso, véi. Você levar dois personagens, tipo, namorada do cara, o amor da vida dele e o mentor, todas as jornadas do cara, tá os dois na cola dele. É muito peso, véi. Tipo, tem que. Se der uma resetada, vai ficar melhor, cara, tá ligado? Ou tipo assim, pronto, divorciou, a mina morreu e o cara, o velho morreu também, ou o velho transou com a mina e ele matou os dois, tá ligado? Tipo, qualquer coisa é melhor do que levar os dois pra outra história. Não, pode acontecer, imagina só, o Sully fala assim, puta, essa mina aí tá dando mole pra mim, vai lá dar uns come na mina, o Nathan descobre e mata os dois. Essa é a história do Uncharted 4 aí, desculpa ter vazado aí pra vocês, galera. E você, Nelson? Eu acho que, como eles anunciaram só como Uncharted, provavelmente vai ser um reboot aí. Não necessariamente um reboot, eu acho que vai ser uma coisa só diferente, seguindo a estrutura dos outros jogos, só que do começo de novo, sabe? Provavelmente com outro personagem e tal, que provavelmente vai ser o Nolan North que vai dublar também. Mas se eles levarem um pouquinho do que eles aprenderam de Last of Us, eu não espero um jogo de stealth, nem um jogo de management. Eu imagino que seja vá ser de novo um shooter de plataforma e tal. Só que se eles conseguirem dosar melhor as coisas, eles fizerem um pouquinho mais de variedade, não só visual, mas souberem espaçar uma coisa da outra, vai ficar melhor, eu acho que vai ser bom. E eu queria que fosse um velhinho protagonista, que nem no Metal Gear Solid 4, mas eu acho que dessa vez não vai ser. Bate com o que eu penso, mas bom, eu vou esperar bom. O Guerra falar primeiro. Cara, eu espero que seja mais um jogo que eu possa mostrar pra minha mãe e falar, olha como parece o filme. Ó. Então, eu acho extremamente irregular. O problema é que nessa nova geração os jogos que parecem filme não tem mais o efeito que eles tinham na geração passada. Porque na geração passada já apareciam filmes. Não, agora inverteu. Agora os filmes parecem jogos, como aconteceu com a realidade. Não, e o Homem-Aranha também. Você viu o trailer do Homem-Aranha 2? Eu não, cara. A crítica tava vendo um CGzão de videogame, cara. Sério, o Rog já falou, já me perdi todo aqui. Não, Fala aí. Eu ouvi a notícia, não tenho certeza, que parece que os caras que estão trabalhando no Uncharted PS4 foi os que fizeram o Uncharted 3. Eu sei que a galera que fez o Last of Us foi que fez o Uncharted 2. Francamente, e parece que tem um boato de Last of Us 2 aí, também não sei direito. Considerando isso, francamente, eu acho que o novo Uncharted vai ser mais do mesmo, ou na pior das hipóteses, menos do mesmo. Eu não acho que eles vão fazer nada diferente, eu acho que eles vão fazer nada inovador, vai ser a mesma coisa que a gente já viu sendo Uncharted de novo no PS4. Mais bonitinho. Não consigo realmente criar hype pra realmente achar, nossa, isso vai mudar. Não vi nada ainda do jogo, mas eu tô cético. Preferia ver a Naughty Dog trabalhando alguma coisa nova. Também. O que eu falei que batia com o que o Neo falou no final é que eu acho que nesse novo Uncharted o Drake vai estar velhão já. E provavelmente ele já vai ter um filho com a Helena, ou então o jogo vai ter Parks com o filho dele, ou então você vai... Vai ser uma coisa meio... Seria legal. Vejam o Snake na terceira idade, eles vão tentar fazer isso e vai ser um lixo, vai ser uma vergonha. Mas... Pô, não ia ser louco, para, ia ser muito louco ele tentar escalar uma parede e tipo, ah, não vai dar. Aí, ah, ele ia realmente puta, cair. Encerra, encerra. Imagina que legal, ele tenta escalar a parede assim, tum, aí tem uns QTE e tal, você acerta todos os QTE, mas ele não consegue mesmo assim. Aí fala assim, ah, filho, tô muito velho, sobe lá pro pai. Aí, pô, ia ser louco. Vai ser da hora, velho. Eu jogaria. Biblioteca querendo estudar os livros de história e tal, mas ele não ia conseguir alcançar os livros. Aí ele ia ter que chamar o filho dele pra escalar as bibliotecas e pegar os livros e escalar pra ele. Mas a gente já tá fazendo o jogo aqui. Se for eu jogaria isso. Naughty Dog contrata a gente. Tipo, se for qualquer coisa assim do tipo filho dele, eu acho que é melhor, cara. Porque, como eu falei, a coisa mais cansativa... No 2 já cansou, no 3 foi ridículo. Teve umas... Eu lembro que teve uma parte que você tava, tipo, num galpão, aí a Helena chegava lá, tipo, nossa, Helena, o que você tá fazendo aqui, meu? Puta, vim te ajudar aqui, meu irmão. Aí, tipo, sabe, cala a boca, vai dormir, Lazareta. Tipo, pior que eu senti a mesma coisa com isso daí. Tipo, sabe, vocês se amam e tal, fica cada um no seu canto aí, depois vocês casam, transam. Puta, precisa. Todas as batalhas, a mina tá lá junto. Todas as escapadas da morte que o cara dá, ele provar o amor dele pra mina dele. Porra, velho, é ridículo. O negócio é cansativo demais, cara. Cansa muito. É, cara, não basta casar, tem que participar, bicho. Então, minha mulher falou que gostaria que eu fizesse isso por ela. Dá pra dizer que o que a gente concluiu aqui de Uncharted é que é uma franquia que se esforça bastante pra não deixar a peteca cair. Mas cansa muito. Eu acho que pra o PS4 eu acho que tá cansado, velho. Eu acho que pra mim, a minha recomendação final da galera é joguem o 2 e o Last of Us. Você tá um exemplo aqui legal. É, eu era um grande fã de Assassin's Creed. Mas o 3 pra mim cansou. Aquela do índio lá, velho, pra mim já deu, tá ligado? Aquele índio lá foi o gota d'água pra mim, cara. Eu enjoei de certa forma de Assassin's Creed com aquele índio lá, que eu não queria ver mais a porra do jogo. Os caras conseguiram, nesse quarto jogo aí, dar uma renovada. Todo mundo fala que aconteceu isso. Eu não joguei ainda porque eu tô de saco cheio daquela merda. Mas todo mundo fala que conseguiu dar uma renovada, tirando um pouco o foco de tipo, puta, esse cara é parente do Desmond, não sei o que lá. De tipo, simplesmente, ó, esse aqui é um assassino... É, pirata. Nem isso. É, aqui é os barcos, vamos atirar nos outros barcos e curtir o bagulho. É, mano. Não, ele é totalmente. Ele só se liga assim com a história do Assassin's Creed no final mesmo. E o 3, tipo, acho que todo mundo soube que foi realmente. Não foi uma questão de enjoar ou de qualquer coisa. Ele foi um jogo ruim, ele foi um jogo mal construído. Não, mas assim, com o Uncharted 3 jogou... foi um jogo muito bosta. É, mas então, o que eu falo é o seguinte, tem coisas que os caras insistem em ficar levando jogo após jogo, seja plotline, seja personagem, seja situação, que vai cansando a série, de um certo modo que as pessoas que não estão ali só pelo tirinho, manda se fuder mesmo, tá ligado? Eu acho que é o conceito de cada coisa, não tem tudo seguir o mesmo negócio, né? Eu acho que se fosse assim... Você ia ter enjoado de Assassin's Creed quando teve 3 jogos com o Ezio, não quando teve um jogo com outro personagem. Sim, mas é que nem, pelo menos quando tinha 3 jogos com o Ezio, você queria saber o que ia acontecer com o Ezio. É diferente. Então, porra. Então, na verdade, tu tá justificando teu desinteresse, não é porque é o problema da série. Eu acho que a cagada é quando os caras inventam de puxar o chiclete demais até romper. Usando a analogia muito cretina. Ele tá arrastando o cara em vez de renovar. O que eu falo é o seguinte, você fica fazendo a mesma coisa o tempo todo, você não pode fazer nada importante com os personagens, você não pode tomar nenhuma decisão, no fim fica tudo parecendo exceção de linguiça, não pode nem sair de cima. Mas isso acaba criando barreira pra narrativa. Por exemplo, vou citar o que eu queria expressar melhor. O Desmond, que eu não vou citar, não sei se eu posso dar spoiler dessa sessão. Não, por favor, não. Não, jamais. Mas então tá bom, acontece coisas relevantes durante a história do Ezio com o Desmond. Lá pela. Lá no, antes do terceiro jogo já fica uma bosta, mas é um cliffhanger muito grande que você sempre tá buscando saber o que vai acontecer. Só que na história do índio, você já saca que os caras só estão levando o Desmond pra frente pelo simples fato de levar. Assim como no Uncharted, os caras só estão levando a mina e o senhor lá, sei lá por qual escolha de design que foi essa, tá ligado? Mas eles levam. Isso cansa, velho. Cansa mesmo, tipo, de você... Porque se você não tá lá, que nem eu falei, só pela mecânica, e eu, por exemplo, nunca tive no Assassin's Creed pra ficar matando um monte de gente, eu gostava um pouco da história e das paradas de históricas também, da parte de história e da parte histórica, eu gostava. As pessoas que estão ali por isso vão ficando cansadas, entendeu? Do bagulho. Aliás, por exemplo... Uma das únicas coisas que valeu a pena do índio foi a parte histórica, que foi fantástica, que eu achei que fosse ser America Fuck Yeah, e os caras fizeram um bagulho bem dosado, assim. Mas eu acho que, sinceramente, se os caras não sabem dar uma renovada no bagulho, assim, na visão que a franquia tem, acaba cansando muito. Pelo menos pra mim, né? Eu já tô enjoado desse bagulho. Beleza. Então, é isso aí. Porra, o Celo sumiu agora. Quando a gente precisava dele, então, sim. Na real, eu ia falar que não era pra gente. Pra gente não cantar o podcast, que era pra gente ler os e-mails. Só que o Celos não tá aqui. Então. Celos, volta pra gente continuar com o e agora, cara. Ele sabotou. Não, O Celos tá no mudo, simplesmente, não? Eu não sei se ele tá no mudo ou desconectado, então. Vou dar uma mijada, galera. Agora virou qualquer coisa. Eu acho que eu não tô com acesso ao e-mail. Mesmo. Ou porque se ele tivesse caído, não tava com esse ícone aqui, ó. Bora falar, sei lá, sobre o almoço, gente. O que vocês almoçaram hoje? Meu almoço foi regular como Uncharted. Deu uma nota pra ele. Regular. Como foi o ritmo do almoço? O almoço fingia que ia cair, mas não caía, sabe? Umas coisas assim. Regular. O Celos caiu. Mas eu tenho os e-mails aqui. Eu tenho os e-mails aí. O Neozão. Ah, eu estava esperando o Celos. Você tinha e-mail o tempo todo. Porra, Neozão. É tipo a Tailândia. Eles não pediram pra quem? Ninguém perguntou, não vou falar porra nenhuma. Vai, Neozão, lê essas porra aí. Calma aí, eu vou. O Rinks não bota mais aquela minha música, né? Eu não consegui funcionar ela mais. Passa o link aí dela no YouTube que eu Nossa, eu passo aqui. agora, pera aí. Ih, eu faço questão que essa porcaria fica tocando. Cadê o bagulho aqui? Deixa eu só pausar aqui. A gente vai botar a música do Rod aqui, ainda mais que hoje é aniversário. Profissionalismo dele. Mais de 8 mil. Sim, gente, é assim. Opa! Cadê o link? Mandei aí. Aí, ó, vamos escutar a música aí. Typewriter, tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip tip É Nelson, que Nelson, você vai querer ler ou é pra eu ler isso aqui? O e-mail. Pode ler, Rod. Tem outro. É. Não, peraí, desculpa, Rod, perdão. Manda aí. Oi. Perdão, teu microfone tá ruim. Devia ser outra então pessoa. Ah, então você lê, filho da puta. Rinks, não quer ler? Guerra. Pode ler aí, lê aí. Eu leio, vai, ó, vou ler. Organização. É do André Andrade, isso? Isso. Então tá. Ó, acabei de ouvir o podcast de vocês na fila do banco. Muito bom. E tô escrevendo um e-mail pra vocês atendendo suas súplicas. Fiquei surpreso ao saber que só eu mesmo que mando e-mail pra vocês. E já que não tem mais nada pra ler, eu acho que vocês estão condenados a ler meus e-mails bostos pra sempre. Então vamos ler. Regular. Eu continuo. Sei que a rusticidade do podcast é um dos pontos principais e que eu realmente gosto. A gente gosta também. Mas acho que dava pro Rinks, ao invés de ficar fazendo 0-9 e caindo pro Madeira 24 no LoL, isso deve ser ofensivo, eu não sei. O que que é? Ao invés, ó, acho que dava pro Hinks, ao invés de ficar fazendo 0/9 caindo pro Madeira 24 no LoL. Caindo pro Madeira 24, que porra é essa, véi? Não sei. Eu não entendi. Madeira é pior que bronze. Ah, excelente. Então ele te ofendeu, ele falou que você é pereba. É, ele acha que ao invés de você ser pereba no LoL, dava pra você dar uma caprichada nas músicas do podcast. Aí, então, não precisa de... aí tem ó, que ver com ó, quem ele... é o responsável aí. É, pois é, ó, não precisa de nenhuma produção especial nem nada, sua variedade já tava bom. Caralho. A música de Ninás, que sei lá de onde ele tirou, tocou umas 3 vezes, sério, faz barulhinho com a boca, mas não fica repetindo essa música fenomenal, não. Música de Ninás, acho que era aquela vez do Yoshi Island, não era? Sim. Talvez, é que o negócio é que quando a gente pega uma trilha sonora, é tipo inteira, daí algumas são curtas, tipo, jogos de Super Nintendo são bem curtinhas. É, e aí, a gente acaba passando do tempo bastante, elas repetem. É, mas para de interromper o cara que tem mais coisa no meio dele. A gente tem que colocar pra, tipo, pelo menos dar um loop... uma vez, assim, entende? Não, pra dar o tempo do podcast. Se você não gostou da música, cara, reclama com o Koji Kondo. Ele diz assim, ó, no mais só tem que elogiar o trabalho de vocês, etc, muito obrigado. E esse podcast de Zelda realmente ficou maneiro. Finalmente vou conseguir pegar a Triforce. É, tá. É, PS, eu trato o Rins desse jeito porque acho que como eu, que é isso, cara? Ele dá uma escrotizada nas pessoas pela zoeira. Mas se não for o caso, só me dar um toque que eu pago. Só me dar um toque que eu paro. Independente de ele continuar sempre. Ele continuar sendo um gordo. Desculpa, eu fiquei com. Gordo? É, um gordo? Muito... Nossa, fiquei muito errado. É raça do Hint, gente, o gordo. Gordo. É, mas ele gostou do podcast de Zelda, cara. Que bom que nossa, ele já. Ele soltou aí, ó. Tem que eu também gostei do caralho. Eu não consigo puxar ele, não sei porquê. Ah, agora ele... Deixa os celos fora, finaliza sem eles. Finaliza não, sem eles. Os celos ali. Aprender a não ficar caindo. Enfim, esse então, foi o e-mail. E... Bom. Obrigado, André. Valeu mesmo, porque, tipo, é realmente... Peraí, tem mais. Caralho, tem mais? Ah, não vou ler de novo, não. Tem mais. Vai, dois. Ah, eu leio dessa vez. O e-mail é do Tueiro, grande Tueiro, que tá sempre aí nos no Twitter e no fórum, inclusive. Sempre na atividade. Sempre na atividade. Tá, vamos ver. Olá, pessoal do Game Soda. Oi. Acabei de ouvir o cast sobre Demons e Dark Souls e tenho uma pequena dúvida sobre o Demons. Depois eu digo minha rápida e curta experiência que eu tive com ele. Vocês falavam no Soul Level, como servindo de progressão ao longo do jogo, mas como ele funciona? Eu entonei todo errado essa frase, mas me aguento. Pergunto isso porque enquanto jogava, sentia que meus atributos e poderes deviam unicamente aos meus equipamentos e itens. Assim, ao morrer, eu voltava a estaca zero e virava o Zé desprovido de tudo e correndo contra tudo para recuperar minhas coisas e minhas almas naquela poça de sangue, intensificando ainda mais o fator dificuldade. Agora, um pouco de história. Na verdade, é meio longo e inútil. Podem ignorar se o tempo for curto. Caralho, foi uma história longa mesmo. Porra. Você não terminou de botar, cara. Beleza, vamos. Vou dar uma rapidinha. A gente vai ignorar. Vou acelerar aqui. Tive contato com o Demon Souls ano passado, quando peguei emprestado de um amigo meu. Nossa senhora. Vai que tá bom, vai, continua. Manda ver. Como eu já tinha ligado o artigo das lições da vida que o Dark Souls não dava, eu comecei já ciente que não poderia me apegar aos meus itens e ainda conhecer uma cautela. Daí fui andando, morrendo no tutorial, entrei uma das primeiras lâminas, boletária Palace, e mesmo nunca tendo jogado nada do gênero, morri apenas 3 vezes. Em um posto que não vi, e 2 contra o cavaleiro do negro de olhos vermelhos. Ele ficava no final de uma ponte, eu olhava pra ele e me olhava pra mim. E ele partia pra cima de mim e matava com 3 golpes. Daí aprendi a não mexer mais com ele pro outro caminho. Tava gostando até do desafio. Vi que tinha áreas que ainda não era para eu ir, como não, as de os dragões, como havia muitos corpos lá, eu passei longe. Desafio maior daquela dungeon, a ponte com o dragão, que não tem mais, não tem o Nelson no resto. Ô, Lavro, a partir de agora você vai ler todo o CD, velho. Caralho, velho. Vocês estão me ouvindo? Não. Afro, por favor, gente, fala assim, esse medicamento é contraindicado. Nossa, Afro, você vai ler todos os e-mails a partir de agora, cara. Você é muito bom, velho. Se o tempo tiver curto, eu caralho, mano. Cara, eu não sei que merda vocês fizeram enquanto eu tava fora, porque eu voltei e tá tudo errado. Ah, tô chorando. Gente, eu acho que acabou por hoje. Acabou. Quase mesmo, vocês lembram. Não, gente, a gente bota pela metade aí, lugar porque... aqui, nossa. Não vai ficar melhor que isso. Quase mesmo, vocês lembram. Botou o resto. A gente leu todos. O Afro fez uma leitura dinâmica do e-mail do Demon Souls, Dark Souls. Mas como o Nelzão parou o e-mail no meio aqui, porque ele tá caindo e voltando. Mudou então, André Andrade, foi? Não, foi. Acho que mudou. Então, parou no Q aqui, eu não tenho mais como ler, mas como já tá quase 2 horas. Eu não posso abrir de novo o navegador, senão vai cair de vez de novo. Caralho. Gente, então. Não, então é isso aí. Não, você sério mesmo, aquele tempo que eu tava fora foram tipo 4 e-mails? Não, foi só esses dois. Foi um e-mail. Foi um e-mail. Tirar a dúvida do Tueiro do tipo Souls, por favor? Vamos, pois é. Porque o Lever. Qual que era a dúvida dele mesmo? Era sobre o Soul Lever. Quando você morre, você não perde seu equipamento. Você perde as suas almas que você usa pra comprar outras coisas. Então, é isso. O seu Soul Level é. Diga. Não, mas a pergunta dele é tipo que ele sentia que o Soul Level não fazia porra nenhuma nos status dele. Não, não que ele perdia os equipamentos. É mais não, que ele sentia. Ele fala que ele achava isso. Pois é, eu não entendi, na verdade. Ele falou duas coisas diferentes aqui. Ele achou que era um esquema meio diabo, assim, quando você morre, você perdia os equipamentos. E não é assim. Quando você morre, você só perde as suas almas. E essas almas são importantes porque é tudo. Mas o Soul Level é justamente aumentar o seu atributo. E alguns equipamentos precisam de um atributo específico pra você poder usar. E alguns equipamentos escalam com o atributo. E é isso aí. É literalmente um atributo. Mas ao invés de você, quando ganha um level, aumentar vários atributos, como acontece no RPG normal, você mesmo aumenta cada um manualmente quando você tem uma quantidade razoável. E é importante saber, tipo, build e essas coisas, porque, tipo, tu não vai poder ser um maguinho e usar a porra de um Tower Shield porque tu não vai conseguir carregar ele. Só pra constar aqui, só pra tirar uma dúvida rápida. Vocês explicaram por que a gente não leu os e-mails da semana passada? Porque não tinha? Não, então. Tinha e-mail do rolê. Até esse André Andrade zoou a gente na maior, porque ele fez uma imagem, eu vou mandar pra vocês, aproveita e manda no chat do Twitch também. Falando que a gente implora por e-mails e ninguém lê por não se importar em abrir o e-mail. Mas o que aconteceu é que os e-mails até então eles estavam indo direto pro Tuba. E o Tuba não tá participando porque o microfone dele tava zoado. Então semana passada a gente não sabia, só ele sabia que tinha e ele não tava no programa. Verdade. Mas, sei lá, tem esse e-mail sobre a gente lendo e-mails no cast passado. Vocês leram esse? Não. Não, ainda não. Ele começou com essa imagem que eu mandei no chat do Twitch, depois eu linko no post também. E aqui ele fala, é o André Andrade. É que ele já tinha mandado e-mail antes. Ele tinha mandado... Porra, cadê essa... Ah, achei. O primeiro que ele mandou foi assim: acabei de ouvir o podcast de vocês na fila do banco e tô escrevendo e-mail pra vocês atendendo as suas súplicas. Por isso que ele ficou puto depois. Eu li esse e-mail. Ah, mas então vou ler o segundo só. Eu acho que não foi. Não. Ouvi o cast terça e não lembro mais direito se tinha alguma coisa pra comentar, a não ser o fato de vocês terem ignorado os e-mails semana passada. Eu tenho certeza que tinha pelo menos um, o meu. Interessante que mesmo sem lerem, o Rinks já deu uma melhorada nas músicas e acredito que um cast inteiro com trilha do Sangue Júnior seja o futuro da podosfera brasileira. Continuem com um trabalho excelente, quem sabe vocês podem ser o próximo WhatsApp. Olha só. Pois. É verdade. Muito bem. Eu acho que agora que... A gente pode ser o próximo WhatsApp. Acho que agora que a gente conheceu a capacidade de leitura dinâmica do Afro, aí. A gente tem mais futuro, cara. Afro, você é o leitor oficial de e-mail semana que vem. Por favor. Viu, eu tenho uma ideia fantástica. Eu quero que todos os e-mails sejam leitores. Eu acabei de ter uma ideia aqui, fantástica. Vamos acabar logo essa caralha que já deu 2 horas. Bora, já. Tá longe. É verdade. 2 horas. Puta, não acredito que já são 3 horas da manhã, cara. E, tipo, cara, cai muitos viewers. Não ninguém aguenta. Olha, eu odeio admitir, mas o Afro está certo. É 1 hora de podcast, galera. Cai muito, muito viewer, ninguém aguenta. Acho que vendo gravado a galera aguenta, mas ao vivo até às 11 é puxado mesmo. Então fica com isso Deus. Isso a gente vê depois. Um abraço, quem quer falar? Se a galera quiser mandar opinião também. Não, mandar um abraço que também, forte abraço, Naughty Dog. Parabéns pra mim. Menos Uncharted, mais Crash. Verdade, menos Uncharted, mais Crash. Valeu, tô emocionado. Menos Uncharted, mais Crash Bandicoot. Bandicoot, né? A galera falava Bandicoot. Enfim, um abraço a todo mundo aí, peço desculpas pelos problemas técnicos da minha internet. Foi massa. Aconteceu com o Celos também, mas é isso aí. Hoje tá até sem música, foi. Tchau, vamos encerrar já. Galera, tá, tchau. Falou, galera. Sem camisinha. Falou. Fica com Deus. Abraço. Falou. Eu tô no Rio abraço. De Janeiro semana que vem. O que é? Não, na verdade é quinta-feira, eu tenho no Rio de Janeiro. Ah, opa, bem. Tomar um chopps. Um abraço. Oxe, beleza, vou falar contigo. Eu vou tentar ler que nem o Olá. Afro agora pra terminar aqui. Por favor, não. Você fala no solo Afro, como antes, você. Só pra não encerrar. Consigo. Só pra encerrar. Por favor. Afro, fala assim: este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Dito mais rápido que você fala. Pera aí, agora eu tô nervoso, Fê. Esse medicamento é contraindicado quando suspeita de dengue. Dá pra obrigado, indicado contra suspeita. Boa noite, gente. Tá bom, boa eu noite. Me embolei. Valeu. Semana que vem eu vou pegar a contraindicação daquele remédio pra ficar de pinto duro dos Estados Unidos, que é bem enorme, assim, que os caras falam que você pode morrer, pode dar gangrena na perna, etc e tal, é fantástico. Tchau pra vocês, gente. Obrigado. O quê?